consegui deixar equilibrado dentro do, dos limites da, da ignorância. Falando nisso, você fizeram o cálculo negativo do construção, né? Porque era o color tem que ser tirado. Não, não fizemos. Tem que fazer, porque não tem 134 PV. Como é que faz a conta mesmo? A Constituição é... Quantos você, sua Constituição caiu? Caiu 3. 3 pontos que é a Constituição. Seu modificador caiu 2. 2 vezes 19 é o que você perde de pontos de vida. Tá, e quanto tá 2 vezes 19? 38. 69. Cadê o Brad que faltou hoje, cara? Eu tô aqui pra jogar RPG, vou fazer conta. Então, menos 39. Então, vamos começar a jogar GURPS, aí você vai fazer conta. Menos 39? É. Quanto que é 134 menos 39? É 38. É 38. Como que o número de por 2 é da ímpar? Velho, eu sou muito jogado. Cara, quanto que é ímpar mais ímpar? É par, caralho. Não tem como dar ímpar. Sabe por quê, Nilce? Todo número dividido, é multiplicado por 2, vai ser divisível por 2, tem que ser par. Eu faço assim sempre. Melhor coisa, fica quebrando a cabeça, caralho, velho. Fala pra ele, todo mundo, se for de fato por 2, tem que ser divisível por 2, ou seja, tem que ser par. Não pode ser 39. É engraçado, né? Na física, as coisas que eles podem ser inteiro. Números inteiros. É nada, eu só ganhei vida. Pra pegar o 20º nível, não ganha nada especial? Ah, eu não peguei 20 de uma classe só, né? Eu também não, mas tipo, então, não conta. Mas assim, igual o esquema do talento e da proficiência. Sabe o que eu peguei? Uma coisa meio inútil. Eu ganho, tipo, todo turno eu posso somar mais 4 ou dano no acerto pra inimigo favorito. Inútil isso? É, uma vez só. Fala pra mim, qual criatura que não é seu inimigo favorito? No nível 20? É, basicamente nenhuma que tá aqui embaixo do mar. Vocês pegam coisa no nível 20? Você não pega? Claro que não pega. Se for uma coisa, o arbusto terreno favorito dele é peloso, ele tá no bagulho, o bagulho já é não. Natural, é construir terreno favorito. É inimigo favorito. Não é terreno favorito. Negócio do terreno sobrou tomada pra ele. Não, toma fraco. Opa! Tem uma tomada assim, são 3, não são? Não, essa tomada aí não funciona. Por que não? Não sei. Mal contato. Eu acho. Não, ó. Eu já usei. Ah, eu pego uma coisa. O que você pega? Nada. Deixa eu ver o que você pega. Dá. Dá. Deixa eu ver o que você pega. Ele pega um negócio mó foda aí. Tá de frente segurando o cu. Eu falo pra Deus tem que fazer o que eu quero. Nossa, que. Calmir, chupe. Calmir, chupe. Ele tem Calmir à vontade. Tipo, Calmir chupa minhas bolas. Não é à vontade, mas é automático. Mas é uma vez por descanso curto. Não é vontade, só nos finais de semana. Não, ele não tem o que fazer, mas ele vem e chega. Eu não sei se você quer, bola aí. Seus pedidos de intervenção divina funcionam automaticamente, sem precisar rolar dados. Essa de brincolho. E eu só ganho mais 4. Tipo, mano, pega uma intervenção divina agora pra não poder respirar pra baixo. Sabe o que eu ganharia? Pra não chegar no lugar. Se eu fosse druida puro, sabe o que eu ganharia? Eu só ia ter corpo atemporal. Só. Como assim? Nem envelhecer? É, eu envelheço 1 ano pra cada 10. Você ia ser... Então, 10 pra cada... Você é elite, então, ó. Nossa, imagina se você fosse elfa. Você ia virar uma baby face eterna. Exato. Mas eu vou virar elite. É, eu nunca vi nenhum elite bonitinho. Eu também não. Se ela fosse elfa druida e com esse poder de não envelhecer, ela ia virar Britney Spears. Não, pera. Não, ia virar Avril Lavigne. Ai... Amor, muito obrigado pelo talento, viu? De nada. Estamos aqui pra isso. O Jeff não quis me evoluir só por causa da intervenção de vida. Tá comigo. Me digam o que tá faltando pros personagens de vocês, que eu tô aos poucos. 160 mil XP. Botando as coisas em ordem. Eu subi pro level 20. Você não subiu pro level 20? Eu ia te falar assim, o de Everton tá pesadinho. Por quê? O Theo falta 7 mil. Falta 47 mil aí. É, 47 mil não dá, né? Sério, era o primeiro. Então vamos dar 47 mil agora, então. O que são 47 mil? Nada. Dá 47 mil pra sério, mim, dá 7 mil. Eu era o primeiro do XP. Eu faltei 2 semanas seguidas no RPG, meu XP começou a baixar. Você tá 40 mil atrás do pessoal? Então não reclama. Mas que eles faltaram mais. Não, meu falta 47 mil. Do Selene falta 29, porque não é faltando pra caramba, velho. Então. Eu era o primeiro do XP. Eu nem tô reclamando, olha meu, falta 160 mil. Você disse bem, você era o último, mas. Eu era o primeiro do XP. Olha a revolta. Deixa eu marcar aqui também. Isso são detalhes. Ah, tá. Tá bom, detalhe. Eu não aceito esse vermelho, professor. Também é detalhe. Olha a Lisa. Olha a Lisa Simpson aí. Domingo que vem, né? Não, eu acho que não, cara. 40 mil acho que vai uma situação, né? É. A gente ganha por volta de 7 mil base. Com sorte, 10 mil por sessão. Depende do quanto de combate. É, se fechar a arma, a gente ganha mais. É. Ou se você morrer, você já começa com o personagem de level 5. Os ceguetas aí que é limpa o óculos. Não, obrigado. Ouvi dizer, se você morre, você já começa com um novo personagem de level 5. Quer limpar o óculos? Sim. Cego. Ah, é? Passa ali, você cego? Cego. A gente é turma dos aleijados, né? Não, é você e a Toff, não vem com nós, não. Corrigindo, eu só preciso de 150 mil. Tem uma aventura. Tem um esqueleto dela, eu nunca cheguei a concluir ela pra mostrar. Nossa, pra 21. Que os jogadores jogam com personagens deficientes. Ah, ô louco, cheguei pro 21 já, caralho. Um anão guerreiro numa cadeira de rodas. Um bárbaro meio orc sem os polegares. Um monge cego. Um bardo surdo. Um mago com lepra. Eu jogaria isso com esse aí, ia colocar no dedo de Beethoven. Não, o mago com lepra é legal, dente a bola de fogo, né? É. Eu assisti um filme. Ah, escorregadia. Eu assisti um filme que os integrantes da banda eram uma banda de punk e todos tinham uma deficiência. O vocalista, ele tinha a língua presa. Eu acho que o guitarrista era surdo. Tinha um que era cego, gente, cada coisa absurda. Companheiro, essa é a greve geral. Nossa senhora. Ai. Meu Deus do céu. Pô, tá tarde, jogando, né? Né, velho? Vamos começar a jogar RPG? Ah, falando nisso, o Ariel vai ter que dar uma saidinha e eu vou ter que ir embora nessa saidinha. Explica melhor. Minha prima vai chegar, eu tenho que buscar minha prima na rodoviária e ele tem que ter o aniversário da tia dele. Okay. Aí eu vou aproveitar a saída pra buscar minha prima, okay, pra ela vai pro aniversário. Mas vocês podem continuar, porque o cara vai voltar. Ok. Eu vou e volto em 30 minutos. Ok. Tem algum problema se você morrer nesse meio tempo? Você vai ficar apertando. Claro que não. Não, vamos lá com o fantasma, pra matar todo mundo. Então tá bom, a gente tem expulsar o morto. Só sair aqui, você perde 5 minutos nessa sua saída. Não, a gente deixa ele vivo, porque ele é útil. Essa música. Sabe que eu vou pegar a intervenção de mim? Claro. Diga. Você não ganha mais 4 no nível 20, você ganha uma intervenção divina praticamente. Free. É. Como é que é level 20? Já. Não tô conseguindo esse jato, tá vendo? Nas vidas, vocês subiram de nível, quem tem que subir? Sim. Sim. Quem não subiu de nível? Eu. O lado de lá da mesa. O lado de lá da mesa. Não vejo o padrão. O level tá aqui. Porque aqui é nome de... Aí, nos três sentidos? 7. Bem, precisa repeteco? Né. Lembram onde pararam? Ah, você não atacava uns par de tubarão, mas tem uns par de tubarão, alguns tubarões bizarros atacando vocês. Vocês derrotaram os tubarões. Após o combate com os tubarões, a Alevandra voltou. Porque ela tinha fugido. Pra variar. E a Toff foi até ela e usou o olhar da penitência nela. Só pra variar. Porém, deu merda por causa da conexão que vocês têm através das correntes do Theon. O que a Toff viu no passado da Alevandra foi visto por todos vocês. Sim. Tá? E ela não viu só imagens do passado dela, mas também sentimentos. Todos vocês foram carregados desses sentimentos que fazem parte do passado, da vida pregressa da moça. Imediatamente após isso, a Toff desmaiou, alguma coisa assim? Não, eu caí, tomei um dano, lascado. É, tomou dano só. Tomou dano. Só. Foram 10d6, uma coisa assim? Né? É, 10d6. Eu não sei, né? 10d10. Não tem nada marcado de vida, viu? Quer dizer... Tem duas que eu perdi, um 32 e um 66, mas essa letra não é minha. É, o Geek marcou. O Geek marcou. E aí depois não sei se... Ah, então não vale, você tá fogo. Ok, você nesse processo, você recebe um dano psíquico violento, tá? E você compartilha parte desse dano psíquico com todos os seus companheiros de grupo. Cusão. Nossa. Certo. Nossa, ninguém mandou botar corrente, vai, ponto. Nossa. Quando esse processo termina e a Toph ela cai pra trás, tá? Ai, ai. Todos vocês meio zonzos, atordoados ali. E todo mundo extremamente exausto depois desse combate. Depois de... Foram 2 horas que vocês cavalgaram até esse ponto. Caralho. E sob pressão violentíssima da água. E após esse combate, vocês se sentem extremamente cansados. Então vocês vão ter que rolar um save de constituição pra evitar fadiga, tá? É mais 4 que você dá, gente? Crítico? Opa, começou bem já. Um crítico para o Mr. Moore. 24. Space. 31, meu Deus. Crítico pro Rafa. Constituição. Ah. Sou mais 4 da Lisbeth, né? Soma mais 4 da Lisbeth. Então, 35, não tenho mais. Passou. 23. É muito bom passar. 27, Rafa. 27, por quê? Mais 4 da Lisbeth. 13. 13. Não, ok, mais ótimo. Não, é mais 4, 13, 14, 15, 19. Beleza, 24, ok. Vou rolar pro celeirinho. Falhou. Vê quanto celeirinho tem aí no save. Perigoso. É só os gols, sempre entra pro lado de cá, não é o pior. Constituição. Você parou nisso, cara? Lado de cá, foi pior a Constituição. Não, não vou rolar, não. Vocês rolem alguém pra ele. Eu rolo. Deixa eu fazer a soma aqui, porque ele pode ser 11 aqui no dado. É, ele foi melhor. Ele tem metade de todas as coisas. Eu disse que era ele, ia rolar. Metade da paciência que ele tem foram boas. Quanto que eu esqueci? Nada, eu esqueci. Tem mais 2 de Constituição. Deu ruim, né? Sim, mais 8. Tá, metade, some tudo. Então é mais 5. Na verdade, você será que deu infinito? 20 já é por cento. Ele tem bônus de cor de construção ou não? Ele tem. Mas ele só metade tá do processo. Então, se entrou dentro, então é mais 6. Tá ok, mais todos passaram. Porque ele não tem 8 esse... e mais metade. Tá mais 6. A Alevandra também passou. Metade é só nos que eles não têm proficiência. Ah, tá. Então, mais 8. 8 mais 4, 12. 20 e 3. Passou também. Todo mundo passou. Eu passei também com 15? Passou. Ah, que bom. Sorte. Eu acho que era 15. Sorte. Muito bom ter passado nesse teste. Muito bom. Eu tô com desalção, você lembra, né? Tá com desalção? Eu ouvi você falando. Eu adiciono um desalção quando eu fiz o. Certo, você tá com desalção, né? Tava marcado aqui. Não é um ability check, sorte sua. Então, ability check. Bom, o lance é o seguinte. Só pra ressaltar, né? Vocês se sentem muito, muito cansados. Como se vocês tivessem corrido meia maratona. Cara, como eu gosto aqui, mas. Vocês conseguem suar embaixo do mar. Eu tenho esse meu lugar mais. O suor flutua ou afunda? Ele fede. Vocês chegam a praticamente conseguir suar embaixo do mar. Tamanho a exaustão que vocês têm. Por que isso? Vocês estão num ambiente que é totalmente inóspito para vocês. Tá? A água embaixo ela é extremamente fria, vocês estão em uma profundidade grande. E a gente não sabe ainda se vai respirar. Vocês não sabem se vão respirar logo mais à frente. E a pressão que está sobre vocês é violentíssima. Como o Celerinho disse, vocês estão a centenas de metros é mais que abaixo da superfície. Né? E a pressão que é imposta sobre seus corpos é muito grande. Isso limita muito os movimentos de vocês e faz com que vocês fiquem extremamente cansados. É como se você, a sensação é como se vocês estivessem vestindo armaduras feitas de chumbo. Nossa. Toph, você tinha um nível de exaustão já. Sim. Certo? Você que tirou o pior valor, tá? A Toph é a que mais leva tempo para se recompor do cansaço do combate. Certo? E você percebe, Toph. Você percebe não. Talvez você perceba, talvez não. Joga um teste de insight. Teste de insight, tá. Se não passar, que é saco. Nesse teste... É, insight. Insight mesmo. Você tem um só, né? Você tem desvantagem, viu? Eu tenho desvantagem? É. Sim. Não, eu tô fazendo o cálculo de quantos que eu tenho que tirar, porque eu tô sem o item. É sabedoria. Então tem sabedoria! Ah, com desvantagem, tá fácil. Ah, 20. O louco! Eu tenho mais 8. Somando Não. Ah, não, ela é só resistência. O meu é normal. É que eu tenho... O valor médico, o médio com resultado de 5. Quanto deu? 20. 20, ótimo. Tenho aquele negócio aqui, proficiência. Aquele negócio. Esqueci. É triplex. Tripex. PowerPoint. É muito engraçado falar PowerPoint, cara. PowerPoint, cadê o PowerPoint? 20. O cansaço que você sente, Toph, ele é tão grande, demora tanto pra passar, que você sente que se você tivesse colocado seu corpo, esforçado seu corpo um pouco mais do que você esforçou usando esse poder na Levandra, por exemplo, tá? Se você tivesse exaurido ele um pouco mais como você costuma fazer às vezes, né, como você fez quando você matou o velhinho lá em cima, quando matou os orcs no vilarejo de Nilo, se você tivesse abusado um pouco mais do seu corpo, tá? E o combate tivesse se estendido um pouco mais, causando um estresse no seu corpo, além do que você pode suportar, e você tivesse conseguido níveis de exaustão além do que você já tem, tá? Você tem certeza que você ou teria morrido, ou teria ficado muito próxima da morte. Dica do mestre, não fale no teste. Ou não faça mais isso. É, quer ser próximo da morte. No fundo do mar. Não use mais olhar a penitência na alfaneira. Dica do mestre. Será que é isso? Pode ser, na verdade. Usa a penitência de novo. Vaza a morte. Vaza a morte. Mas agora foi pior, a gente zoou, né? Ah, o Anitta tá aí hoje, não pode deixar com o nome dele, Lotus da Morte. Aí foi fora do jogo, que eu não conheci. Bom. Imediatamente. Tá foda, né? É foda, já tá esquentando. Vocês se recuperarem do cansaço. A Toph se levanta, vai até a Elfa Negra e conversa com ela. Tá? Vocês também estão cansados, exaustos ali. Vocês ouvem apenas trechos entrecortados da conversa que a Toph tem com a Elfa Negra. Como que está se comunicando? É blum, blum, blum. É, vocês falam com grande dificuldade. Ah, beleza. Como assim eu ouço trechos só? Eu não consigo ouvir? A gente quer ouvir, né? A gente é curioso. Eu deixei bem claro que o que eu mandasse pra você, todo mundo poderia ouvir. Eu só mandei no Face pra não esquecer. Pra não esquecer. Eu deixei bem claro. Toph se levanta depois do choque e das visões que teve. É grande, é. Caminha em direção da Elfa Negra de cabeça baixa. Mesmo embaixo d'água é possível ver lágrimas saindo dos seus olhos. Seus olhos brancos e vazios. Ao chegar perto dela, sua pequenina mão vai em direção ao rosto da desconhecida, acompanhada com o movimento ascendente de sua cabeça e seu olhar. Seus olhos frios fitam os da moça e ela fala: jamais estive em Lenoren e nem posso imaginar como foi isso para sua raça, de ter seu lar tirado à força. Seria totalmente mentira eu tentar compreender ou entender a dor que você sente. Mas eu só vejo essa tristeza dentro de você. Eu só consigo sentir isso vindo da sua alma. Nem suas cicatrizes demonstram tanta dor quanto sua mente e alma. Mas ainda assim vejo dentro de você uma pequena chama de esperança. Uma chama que grita por vingança, mas uma vingança justa. Uma vingança que vale a pena lutar. Não sei o que aconteceu para você ficar desse jeito, mas quero compartilhar algo que aconteceu comigo. Eu nunca conheci a minha mãe, e quando tive a oportunidade de conhecê-la, não tive tempo de falar tudo o que eu queria. A única herança que ela me deixou foi seu corpo para que eu enterrasse. E uma segunda mãe que eu conheci no caminho, eu quase a matei. Quase matei uma das coisas mais puras que já pisaram aqui em Arton. Se você pudesse ver minha alma e arrependimentos, certamente estaria gritando. Se você pudesse ver minha alma em arrependimento, certamente esse estaria gritando, não entendi. Ela estaria gritando, a alma. Todos somos falhos em nossas vidas, nem os deuses estão isentos de tal pecado. Ainda que humanos, elfos, etc., somos reflexos daquilo que nossos deuses representam. Talvez rejeitá-los seja rejeitar a nós mesmos. Gostaria muito de entender essa rejeição dos elfos negros com a dama élfica. Afinal, deve ser muito dolorido saber que sua própria cria está virando as costas para você. Imagine um dia você se tornando criadora e sua cria lhe negar ajuda e lhe dar as costas. Bom, já me estendi demais nessa nossa conversa. Não estou aqui para mudar ninguém, nem mostrar um caminho melhor. Mas se eu conseguir, com certeza vou ficar feliz por isso. E se nós pudermos ajudá-la a encontrar o seu caminho, com certeza eu estenderei a minha mão ao seu favor. PS, Gé, desculpa por falar... Não, tem a parte de baixo, que eu esqueci de colocar no meio. PS2. PS2. É. Desrespeito ao Ariel. PS2. Ô Gé, tô indo lá na padaria. Tá. Ah, antes que eu me esqueça, a Toff acrescenta. Veja o nosso grupo. Todo exótico. Mas mesmo assim nós estamos ajudando o Elfo a ir até Lenoren para tentar recuperar. Tentar recuperar o seu lar e resgatar os elfos que ainda estão sofrendo por lá. Você não tava no briefing da missão, cara? Não foi isso não. Ele tá vindo salvar uma dele ainda. Tudo bem, mas você sendo um elfo, você não fica vai de, querer. Fica de boa, fica de boa. Ah, deixa a SEGA salvar os elfos. Eu te ajudo por um nível. Eu quero baixar. Não, não, não. Isso só o Ariel pode fazer. 3, 2. Ninguém vai fazer nada. Não, pode baixar. A gente deixa. Matou o vasinho de alga. Sim, eu queria justamente esse final mostrar que tipo, o nosso elfo também tá tentando. E ele não virou as costas pra Glória. Certo. Quando você fala isso e tá se afastando dela, vocês ouvem, percebem movimentos nas algas e nos corais próximos. E aí vocês vêm saindo dos corais a Ilantia. Foi essa última parte do outro. Ela vem saindo e falando pra vocês: vingança e justiça são coisas distintas. Minha mãe estava certa quando disse isso a vocês. Eu vou guiá-los a partir de agora. E ela vai, se ajoelha diante dos guias mortos, faz uma prece pra cada um deles. E ela fala: vamos, a fronteira não está distante. A cidade dos inimigos, entretanto, está bem longe daqui ainda. Eu só quero. Não podemos perder tempo. Chegou o momento de boa. Mas como vamos respirar lá? Pensaremos em algo quando chegarmos lá. Ok. Vamos até onde o grande oceano nos permite. Posso cantar de percepção? Pra levar da breca? Um teste de percepção pra mim, que ela se curta de alguma forma reagiu a isso. Até então era indiferente, ela não tinha reação nenhuma, nem no bar. Você não precisa me fazer teste, só você me perguntar como é que ela tá. Ah, tá. A Alevandra, ela está sentada no chão, tá? Ela tá como se ela tivesse caído no chão, de joelhos, com os joelhos abertos pra fora, assim. Sim. Certo? E ela tá lá com a cabeça baixa. Jeff. O exército das sereinhas passou por aqui. Que vai dar a mão pra ela? Exército das sereinhas? É, os caras que pegaram as sereinhas e saíram passeando todas. Não são sereias. Os caras espertos pegaram essas coisas e saíram por aí. Eles passaram por aqui? Provavelmente sim. Eu quero fazer um. Porque essa é a rota que leva até lá. Eu quero fazer uma avaliação, ver se eu acho algum tipo de traço. Eu não vai ser pegado. Mas tá de vida ainda não. Mas quero ver se eu acho algum tipo de. Tinha humanos com eles? Pode jogar o Survival. Tinha humanos com eles? Não. Mas que tipo de criaturas são? Sereias. Sereias são o quê? Humanoides. Humanoides? Ah, beleza. São humanoides? Eu acho que são humanoides. Merfolk. Calma aí. Bom, eu já ia curar mesmo. A Ilante, ela vai indo à noite. Eu tô falando, né, filho? Ah, vou enrolar, Jeff. Nossa senhora, velho. Pega um ponteiroide pra ele. Dá um ponteiroide pra mim. Vantagem, jogar 4 e 3. Agora você é o dono dos ponteiroides. E eu não te dei, você é verdade. E você nem percebeu. Guarda logo pra uma coisa melhor. Você nem percebeu. Não, pode jogar, mas vai ser de 2 agora. Isso aqui. Eu vou dar 2 de volta. Você roubou, você sabe de Jeff, então. Sai daqui, Jack Sparrow. 24. Deixa eu manter. Tô muito forte, não consigo morrer. Certo. Meus dentes. Estilo Aragorn, sabe? Quando ele vai seguindo. A única coisa que você consegue encontrar, Griel, são nos corais, um pouco mais afastados ali de onde vocês estão, uma espécie de trilha que é formada, uma, como se fosse uma estrada, tá? Você encontra alguns pedaços de pele, tá? Ainda um pouco ensanguentadas. E quando você olha e analisa, você reconhece como sendo uma pele parecida com a da cauda de uma dessas sereias que acompanha você, vocês. Por mais que eu... Ai, você vê pedaços disso em vários pontos nos corais ali. Eu tinha feito um colar com uma trança de glória, lembra? Lembro. Eles pegaram? Não tava lendo mais. Como que esse colar era? Era com um tibar furado, a trança, pescoço. Bater em livro do escrito. Uma moeda furada e uma trança feita de cabelo, bem dizer. É. Tá com você ainda. Ok, Jeff, eu quero segurar minha trança, vou usar pra glória, eu quero ver se eu consigo sentir a outra trança onde foi tirada do mesmo fruto. Ver se eu consigo sentir essa ligação. O número de chamada, quando você tem disponível. Ô Rafa, você vai ler. Entendeu a ideia, né, Jeff? Você vai. Tá, entendi. Que vieram da mesma trança de glória, né? Veio da mesma fruta. Eu quero ver se eu consigo sentir a. Vai ter seu corpo novo. Gente, vai, mano. É isso. Mas você vai fazer gente. Okay. Posso jogar alguma coisa? Joga em site. Acho que você quer fazer isso, né, velho? Eu não vou falar perto dos outros. Traz um doce. Joga bem. Ixi, um. Luck. Sete, puta ruim. Sete na sorte. 17. 17, não consegue. Ai, que droga. Não consegue. Você acha que você tá começando a sentir e desaparece a sensação. Aparentemente tá muito longe, muito distante de você. Seria bom se você não acreditar, mas é tudo bem. É, bom, a Elante ela vai tomando a frente do grupo e fala. Ah, antes eu vou levantar a... Alevandra. Alejandra. É que tem uma aluna que chama Alessandra. Aí você tá me confundindo. Alessandra com V. Então, Alejandra. Alevandra. Na minha pronúncia é Alejandra. É que eu sou de Colin, a gente fala diferente. Então ela é a Zorra? É. E. Tá, vamos, levante-se. Não é hora de fraquejar. Ela bate na sua mão. Preciso da sua ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Ela vai levantando e ela olha pra você. E você não vê nada. Ela não aceita a minha ajuda? Não, mas talvez você sinta algo. Percepção. Percepção. Todo mundo? Todo mundo. Eba. Quem não tem percepção extrasensorial, tem olhos. Porra, eu já tô. Que é muito melhor e tem no Mercado Livre. Nossa, é teste normal, né? 21. Nossa, que merda. 19. Eu não percebi porra nenhuma, eu tirei 3 no dado. Eu tirei 3 também. Não, eu tirei 5. 7, viu? Nossa, 18, que merda. Tirei 5 no dado. Mas você sentiu. Você sentiu um abalo na força de vontade dela. Posso aí? Quando eu falo assim, vamos, todos precisamos de alguém, eu uso o farol da esperança. E faz isso mesmo? Enche toda cura massa. Esperança e vitalidade. E todo mundo tem teste, vantagem em teste de sabedoria. E toda cura vai ser curado máximo. Peraí, você fez daí antes ou depois desse teste? Eu ia fazer assim que ela desse a mão, mas como ela não me deu a mão. Na hora que ele falou a frase, foi antes do teste. Foi antes do teste? Então eu jogo normal. Então eu jogo normal, tá? Hã? Mas não dá vantagem. Então normal. Mas é que eu não queria mesmo dar vantagem desse jeito. É que eu tinha programado assim que ela desse a mão. Então, mano, eu tô conseguindo um número maior que 10. Mas a sua frase, você especificou agora. Na hora que eu falo pra ela, todos precisam de ajuda, todos precisam de alguém, aí eu uso o farol da esperança. Você falou isso na hora que você estendeu a mão pra ela. E só permite o teste pra vocês na hora que ela encarou você. Então deu 22 no teste. Então todo mundo acho que passou. 23. Deu 20 então. Todo mundo passou. Toff e Theon, vocês sentem a força de vontade dela abalada. Tá? Como se ela estivesse hesitante. Os demais, quando vocês veem ela dando um tapa na mão do Theon, levantando, encarando o Theon, vocês veem ela com os olhos vermelhos. Como se estivessem inchados, como se ela estivesse chorando. como se ela estivesse chorando. Ela vai andando, passos firmes, duros. Vamos, saia de perto de mim. Todo mundo precisa de algo aqui. Vocês não sabem de nada. Aliás, não você sequer imaginam. Andou esse tempo todo sozinho. Ou você está com alguém? Que tempo todo? Estivemos juntos desde então. Desde que chegamos àquela cidade. Desculpe, mas... naquele castelo. Eu e meus amigos estamos conectados de uma forma que a gente conseguiu sentir o que a pequena tentou invadir seus sentimentos e seu passado. Garota maldita, eu não sei o que você fez. Mas isso não vai ficar assim. Você mexeu onde não devia. E o que você tá planejando fazer com ela? Por enquanto, nada. Não foram elas. Que. Não foram. Não foi ela que matou sua família e seus amigos. Não, não foi. Não foi ela. Mas a raça dela e a sua foram responsáveis. Elfos tentando culpar humanos. Ah, tá. Flopar, né? Eu escutei de flopar o mal. Humanos nos deram as costas em nosso momento de maior necessidade. Vocês são responsáveis. Não é bem assim. Bom, o que eu ouço falar é que os elfos negaram ajudar primeiro. Você tá certo, Théo, por alguns séculos de diferença. Bom, eu não quero discutir história, eu estudei a história da guerra. Eu estava lá. Eu sei, cara. Você não estava lá. Você estava lá. Eu não fugi. Eu estava lá. Ah, sério, eu acho que na hora pra gente ficar discutindo, quem que fugiu da onde? Você sabe as coisas apenas superficialmente. Na verdade, você não quer acreditar na verdade. Qual é a sua verdade? A verdade é que ela nos abandonou. Ela não nos abandonou. Você nunca ouviu a música de Valimanta? Canta pra nós! Escute, você vai gostar. Sério, embaixo da água? Ele começa a subir aí. A ocarina dele. E toca a sinfonia de Valimantor. Gente, a última prece de glória. Gente, vamos, tem que participar do jogo também, né? Ok. Mil de XP pro Selenium por interpretação. Por interpretação. E eu... toca a canção, né? A Alevandra, ela ouve e fala: mais uma canção inútil. Canções não salvam vidas. Só servem pra lamentar as que são perdidas. Ah, a minha aqui tá mal com... Basta drama. Não é? Gente, o lindo dela foi estuprada porque com 50. A propósito, vocês ficaram me olhando e apontando dedos porque eu tive que me refugiar? Por que, ao invés de ficarem me julgando e reclamando, vocês não me dão alguma arma para que eu possa lutar? Sua língua já parece bem afiada. Parece que não é tão afiada quanto os dentes daqueles selacos. Não, só uma dúvida. A gente recuperou os itens, né? Não, ainda não. É, a gente também não tem armas. A gente tá indo recuperar os itens. Vocês têm armas. Tinha alguma adaga daqueles que a gente pegou? Tinha. Toma adaga. Vamos pensar em nos recuperarmos enquanto isso. Só isso? Eu bem, nem uso isso. Eu nem isso eu uso. Então se você tem outra, pode me emprestar. A outra você não pode usar. Vocês querem que eu lute com isso? Eu pego a funda. Eu tô tomando com isso? Não, eu dou um cajado. Isso serve? Não. Então. A cintura. Eu pego a adaga. Toma a maga. Quem não tá ferido tirando ela? Ela tá ferida? Claro que não, ela pode. Ah, você fez cura total, né? Não é porra nenhuma. É. Cura em massa, palavra de cura. Não é que curou os pontos de vida dela. Não, é que eu vou fazer agora curar fermentos em massa. Pera, que é 3D8. A gente tá conversando faz um tempinho. Eu estou resumindo, a gente tá fazendo um discurso curto. Se a gente falar da dádiva de vida, a gente precisa de kit de primeiro socorro. Coisa que eu acho que a gente tem. Um monte de alga, a gente passa alga. Eu fiz... Se vocês tiverem uma dúvida no grupo, dá pra improvisar um kit de primeiro socorro. A gente tem uma dúvida no grupo? Ah, será? Não sei. Farol de... Hora de provar se é a dúvida ou não. Direto, ué. Sabe por quê? A gente vai naquele jornal da Não. Melhor guardar mais dinheiro nessa slot de... Corrente, não, né? Não, não. Talvez! Become a Folk. Então, curou uma raça, não é, né? Ela só dá os testes de vontade de sabedoria. Vai curar o dado máximo, vale muito a pena. Sabe como é que é, né? Como é que você fala, Ariel? Que a gente não tem druida? Que é Ariel? Hein? Que é Ariel? Não tem druida, pô. É o Ariel que fala. Não tem druida, filho. Não curou o Adriel. Não. Não ajuda o Ariel. É, o mestre disse que talvez se tiver um druida no grupo, a gente pode improvisar. Mas o Ariel disse que nós não temos druida no grupo. Isso é um positivo. Ó, eu vou me curar. Rafa, gente, é 6 pessoas. Vamos guardar magia pra gente não tiver uma hora pra se curar. Tem magia de cura de graça que eu não tô usando? Que cura 5 mil? Não, mas cura 31. Então usa essa. Em 6 pessoas. Porque assim... É o que eu acabei de usar. Eu tô perguntando quem mais além de mim falta... Eu tô com quase 100 de dano. Mano, eu acho que assim, eu demais. De todos os feridos, eu acho que eu sou o menos ferido. Não, o menos ferido sou eu. Quando você tomou? Então, 1, 2, 3, 4... Eu tomei 68. 67. O Severin tá... Foi aí. Deve estar. Tá. Você deve estar. Tá. Não. Tá, tá. Tá? Tomou dano? Não. Tá bom. Pô, tem menos 14, menos 30, menos 56. Agora não sei o que é. Tá. Então ele, o quarto, o tanto que ele tomou. 1, 2, 3, 4, 5. Somatória dele. E aí dá pra curar mais alguém. Dá pra curar eu junto. Você curou quanto de vida então? 31. 31. O resto a gente improvisa no dado de vida. Ah, é uma magia de quinto nível. Quer que eu use dado de vida então? Eu uso meus dados de vida. Não, a gente vai ver se eu consigo, a gente consegue improvisar alguma coisa. Ó, eu ainda vou precisar de 51 de vida. Eu acho que... Eu tomei bastante no curso. 3, é, mas acabei de curar 31 vezes 6. Então eu vou usar 5 dados de vida. Deixa que eu uso dado de vida. Ah, não, você vai... Todo mundo cada um usa o seu, né? Todo mundo tem que usar. Senão eu posso usar pra recuperar... Senão eu posso apelar e usar de novo essa magia. Não. Guarda. Guarda aí o... Não, porque eu tenho ainda... Isso é magia de cura, eu não gasto meu slot, eu gasto o slot da corrente. Ah, mesmo assim. Mas aí depois no meio do combate talvez seja mais eficiente. É, mas essa de cura, eu geralmente uso aquela fodona em combate. É soldado de vida ou é mais constituição? Mais constituição. Ah, então eu tô full. Ó, mais constituição... 11, 9, 11. Mais 2, se usar 4, dá 48, 3, 14, tem que usar. Sim. 14 com 9. Serão também. Serão também. Tá 23. 23. Com 5. 28. Sabe qual é mais legal? Nick, olha isso aqui. Eu tô level 20. Voltei. O Jeff realmente eu curei todo mundo. 6 pessoas em 31 de vida. Eu tô level 20, tô aqui. Será a apelação usar de novo a mesma magia? Eu acho que tem que trocar o papel antes. Dentro do nosso período, enquanto o farol da esperança estiver? Não. Tinha um cheirinho aí de amor de vida. Se você quiser dar uma olhada na bolsa, ah, pessoal, eu usei a magia duas vezes, tá? Então não precisa gastar de vida. Então curou 62. O farol da esperança dura quanto tempo? Um minuto só. Não dá pra ela ficar... Se fosse uma hora, alguma coisa, você ia falar pra você, não, guarda, né? Deixa o povo gastar dado de vida. Não, você também não daria uma hora. O minutinho é só pra você descansar mesmo. Não sei porque ele dá teste de sabedoria. É descansar e pensar nas coisas? Sei lá, pode ser. 59. Pra você se livrar defeitos de feitiço. Sou péssimo em matemática. Ah, tipo pode ser. Pode ser. Ah, mas é realmente pra usar do descanso com ele. Não, mas não. Bom. Bom. Vocês montam nos seus cavalinhos, tá? E vão seguindo em frente. Já um pouco revigorados pela magia do Theo, vocês seguem adiante. E cerca de uns 15 a 20 minutos depois, vocês chegam até o abismo, que é, segundo o povo sereia, é a fronteira do território deles, tá? Esse abismo, ele é uma garganta que se estende de horizonte a horizonte, tá? Vocês não conseguem ver, assim, o fim dele, tanto para a direita quanto para a esquerda. E quando vocês olham adiante, vocês não enxergam também até onde vai. A Ilante, ela fala para vocês que nos trechos mais estreitos, esse abismo, ele tem quase 1000 metros de... Ela fala quase 1000 blaças de largura. O mais estreito. Os trechos mais estreitos. Caraca. Tipo, é um Yolanda, tá ligado? De mais fino. Sim. Vocês não conseguem enxergar o outro lado do abismo. Vocês não conseguem saber se vocês estão no trecho mais estreito, no trecho mais largo, tá? E vocês não conseguem enxergar o fundo. Vocês estão numa profundidade muito grande, tá? Onde a luz do sol não chega. Então o ambiente ali, ele é muito escuro. E tem muitos sólidos de suspensão na água. Então a água é bem turva. Isso dificulta bastante a visão de vocês. E a pressão dela? Você sente aquele peso? Sente. Sente um peso descomunal. Sobre os corpos de vocês. O ponto pra gente respirar, ela fala alguma coisa? Como é que é? Pra gente poder respirar, qual o limite? Ou ali, né, nessa fenda que a gente chega, qual o ponto limite dá pra gente do ar molhado? O ar molhado, ele se estende, eu acredito que até o meio do abismo. Então, mas é algo. É algo que eu não sei dizer ao certo. Porque você respira. Eu respiro, e nós não nos preocupamos com isso, porque ninguém do nosso povo, nem os humanos que vivem entre nós, se aventuram além do abismo. Além desse abismo, é território proibido para o meu povo, pois é lá que vivem os nossos inimigos. Os demônios das águas estão além desse abismo. Quando ela fala demônio da água, eu conheço alguma coisa sobre isso? Sapo cururu. Tem conhecimento de história? Sogens. São conhecidos como demônios das águas. A cuca. Eu acho que uma outra encarnação sua sabe que isso é bem verdade. Oi? Uma outra encarnação sua sabe que esse termo é bem verdade. Bem, então, como é que nós vamos fazer pra respirar? Vamos fazer alguma magia? Eu acho que seria mais certo uma magia. Alguém consegue criar tipo uma bolha? Eu consigo. Vocês têm esse relacionamento? Eu acho que eu posso ajudá-los. A Elantia falando? A Elantia. A outra é uma voz mais. Tem que diferenciar as dublagens. Porque é voz de menina. A gente tem uma plaquinha, né, Elantia? É o Finha. A gente Elantia. Fez isso com o meu irmão. Eu ia interpretar dois NPC e ficava. Vocês têm que entender o seguinte, ó. A voz da Elante é uma voz mais tranquila. Calma. Uma voz mais tranquila, mais calma. Já a voz da Levandra é uma voz assim um pouco mais sinistra, carregada de malícia. Lembra um pouco da Kyra. Um pouco mais alta. É o Ariel. A Levandra é um pouco mais pouca. Deixa eu ver. Talvez ela possa ajudar. Vamos ver. Water Breathing. Que nível que é? Acho que é nível 4. 3 ou 4. Né? Ixi. Ela não tem nível 3. Ela não tem nível. Mas dura uma hora só, né? Nível 3. Ela tem uns 15 mil de piranha, entendeu? É uma hora só. Mas calma, a gente não ia fazer 5 horas. A gente ia dar ponto heróico e fazer, sei lá, uma bolha de water briefing. Só teria, pra aumentar o tempo, a gente tem que subir de nível de magia. Tempo é 24 horas. Quê? Respirar na água 24 horas? Respirar 24 horas? Hã? E 24 horas dura. Sério? Sério? Ah, show, então vou gastar isso então. Eu achava que era uma hora só. Que triste, você tem que caminhar na água. Eu tenho que respirar na água. Ele tá doido pra eu posso andar sobre o ar. Eu tenho que andar na água. Com quantos níveis de A Elantia fala pra vocês. Eu consigo. Eu consigo dar a vocês a habilidade de respirar por por guerras com o meu povo. Ah, isso é legal. Mas o meu poder é limitado. Conseguirei fazer isso com apenas dois de vocês. Porra! Eu ajudo com o resto. Mas imagina pra tipo 10 pessoas, 6 pessoas? Não, é individual. Você vai ter que cortar meu pescoço pra isso? É individual, não. É pra 6 pessoas. Peraí, peraí, que agora você me pôs em xeque ali, ó. É pra 6 pessoas? É terceiro, amor? Caralho, mudou pra caralho essa magia. Diga, eu 10 minutos, depois de uma hora. Ranger tem essa magia, tipo... Só vocês podiam fazer. Ah, do... Não, tô olhando errado. Andar sobre a água, acho que é... Nossa, tomar no cu. É 6 pessoas, né? Não. Quantos? 10? 10 pessoas. É bastante. Em área, eles pegaram todo mundo. E ainda 24 horas. Até 10 pessoas e dura 24 horas. Gente, cara, é ocupado pra caramba. Acho que eles... Como eu adoro a quinta edição. Eles falaram, ah, ninguém vai fazer missão embaixo da água. É. Né? Ok, nossa, volta tudo. Eu não consigo ajudar vocês. Eu não consigo. Então volta pra casa, caralho. Ok, eu consigo nos ajudar. Não, ela consegue, ela tem a magia. Ela tem só 2 slots de terceiro nível. Então, porra, é ela. Mais o suficiente. Talvez eu consiga ajudar vocês. Nós somos em quanto? 8? Mas 5, 6, o meu 7, poder, ele é limitado. 8, 7, 8, ele não dura mais do que um dia. Não, tem 10. 10? Tem 2 que tomam com a gente. Ah, é. E se a gente passar de um dia? É, eu faço a função. Ah. Saibam que se vocês forem capturados por eles... e não puderem... E eu não puder fazer a magia novamente em vocês... Vocês poderão morrer afogados. É. Ah, eu tenho como fazer a magia. Ótimo. Então faça, faz aí. Eu farei. Por agora. Guarde seu poder. Pega um pedacinho de alga. Pra caso, se os caras me capturarem, eu tenha como se fosse um visco ainda. E guardo dentro da blusa. Mas eles capturariam isso a gente com o se eles sabem que a gente pode morrer a qualquer momento por afogamento. Imagine a pior coisa que você consegue. Que alguém possa querer fazer com você. Tem um mercado pra isso? Não, não. Eles fazem isso apenas por prazer, não é por comércio. Eles são cruéis. É a natureza deles. Eles não nos conhecem. Eu não estou cruel. Bem, eu vou fazer a magia. Olha só, meu amor. Vocês têm problema de horários, dia, noite? Vocês dependem disso pra sobreviver aqui embaixo ou em internet? Dia, como problemas? Vocês não precisam de sol aqui embaixo, né? Pra sobreviver. Não, nós enxergamos no, na escuridão. Não, não, e temos os peixes pra nos guiar. Pra entender sobre a dimensão do tempo. Como é que a gente quer saber? Passou 24 horas. A gente começa a afogar. Não, não, relaxa. Mas com a musiquinha tão. Ah, é, espera, lá em cima. Lá em cima na superfície o sol ainda brilha. Mas são. Não falta mais do que 2 horas para que ele desapareça. Mas lá no fundo do mar tem aqueles peixes, né? Que eles têm iluminação própria. Sim. Tem desses peixes aí. A gente consegue capturar algum, colocar dentro de algum lugar para poder. Pode sobreviver, sim. Vocês podem fazer isso, se vocês quiserem, podem tentar. Tem uns peixes com vocês. Prendeu alguns peixes pra poder ajudar na iluminação. É só pedir. Como assim? A gente tem uma pedido pra ele, ué. Ah, pra ele guiar a gente. Pede pra ele junto. Pedir pro peixe? É. Só ela pedir, entendeu? Ela é druida, ela falou peixinho, lá. Acho que você fala com o peixe, a gente não. Pô, tava pra Ilantia. E aí, peixinho, nada? Vocês são estranhos. Acho um pouco estranho conversar com peixe. Os animais... Mas estranho aprender um peixe. Estranho aprender um peixe. Vamos olhar que tem pokebolas. Vocês têm dificuldade para enxergar no escuro? Querem alguns peixes? Sim, sim, eu quero. Posso chamar algum? Só tem ela um começa a proferir versos e faz uma magia. Então, subitamente, vocês são cercados por peixinhos. Só tenho medo que isso possa chamar a atenção. Ah, eu, particularmente, enxergo bem. Peixes com... Do meu jeito, enxergo normal. Pra ele, com luz, sendo a mesma coisa. Aí ela vira pra vocês e fala, bom, eu vou lhes dar habilidade pra respirar agora. Isso pode causar um ligeiro desconforto. Ah, é gostoso. Ela faz uns gestos, evoca umas palavras, tá? No idioma Iktio dela. E de repente vocês sentem uma sensação estranha. Como se o ar faltasse nos pulmões. Uma dor toma conta da lateral dos pescoços de vocês. Tá? E vocês ouvem um som, um ruído pegajoso surgindo por trás das orelhas de vocês. Tá? E aí quando vocês se dão conta, vocês estão respirando. Mas não mais pelo nariz nem pela boca. Cada vez que vocês sorvem um oxigênio, vocês sentem uma guerra se abrindo atrás das orelhas de vocês. Quando você cutuca... Pera. É meio pegajosinho. Okay. E dói um pouco porque é meio sensível. Você tampa as duas, aí você começa a te faltar o ar. Coisa, aí você recomeça a respirar pela boca e pelo nariz. Mas engolindo água? Engolindo água. Aí eu falo. Jeff, eu vou tampar. Não, a gente ainda consegue respirar normal. Sim, mas ainda tem ar molhado. Eu vou tampar e vou falar alguma coisa. Eu quero saber se o negócio te afanha. Não. Igual eu faço com o nariz. Não, não fica. É, você vai falar abaixo d'água afanha. Não fica afanha. Você já viu algum peixe afanho? Eu não sei! Você não comprou o que você assistiu no Noob Gloob, caralho? Como é que tonto, mano? Eu também não sei porque a gente fica fora enquanto eu tô no nariz. Porque ele não tá embaixo da água, caralho! Ai, eu pergunto pra ela, tem mais alguma coisa que a gente deve saber lá embaixo? Algum último aviso? Embaixo? Não, nunca se deve ir pra baixo. É só passar reto pelo avião. Nós vamos atravessar, não vamos descer. Por que vai pular um buraco? Muito grande. Amado. Criaturas horrendas habitam as profundezas. Não devemos ir até lá. Tem algum lugar pra onde a gente consiga atravessar? Dizem que os tentáculos delas... Qualquer um, ó. É só ir reto aqui nadando. Tem mais de 300 braças de comprimento. Sabe o que tá pressionando aqui? Tem alguma... Não se deve descer. Merda que puxa pra baixo. 300 braças são braças? 300 metros, é. É, eu só quero saber se é... Isso, braça. Ou se ele sabia a medida dos caras ali. Isso. É. Quando a gente desceu esse em off, quando a gente afundou o Kraken que puxou a gente, alguém conseguiu avistar ele? Não. Sim ou não? Ninguém. Você avistou? Olhando pra ele. É que eu tava na água. Não, tipo assim, a gente tava na jaula. Não, ninguém viu, cara. Ninguém viu. Dá pra ver lá. O Griel entrou na olho. Ele comeu o Griel? Não. Depois assim. Que vocês acordaram na concha. Ah, depois. Maldição. Nem sinal do Kraken. Eu pergunto pra ela. Inante. Maldição ou tenta? Quando a gente tava na. Sobe. Na maldição do Kraken. Alguém conseguiu avistar aquilo daquela criatura de tentáculos? Tenta. O Kraken? Tore Kraken. Sim. Tenta. Não. Tore Kraken. Ele não fica nessas. Nessa região. Ele deve estar muito longe. Ele fica muito longe daqui. Há milhares de braças. Vocês talvez tenham sido jogados por ele ou arrastados pela correnteza. Ou vomitados. Até o nosso território. Ou vomitados. Encontramos apenas vocês. Nem sinal do veículo que os transportava, nem de ninguém mais. Quer dizer, então que eles encontraram a gente já sem os itens, sem nada? Não, encontraram não, vocês isso, desacordados, né? E roubaram seus itens. Não, falando com o povo da Elante. Sim. Sim. Um general falou, chegou, vou levar essa foto pra batalha, deve ser foto pra caralho. Mas eles sabem o que são nossos itens? Não. Eles sabem o que são aquilo? Sabem que são foda. Eles sabem, são do povo molhado, são do povo seco. Deve ser bom. É metal, é bom, então vamos usar. Mas a foto era de madeira, eles levaram também. Não era madeira. Foto do celeirinho de madeira, não. Não, não, a flauta, ok. Não, mas não é madeira a foto do celeirinho. Não era uma foto de pano? Flauta de pano. Madeira. Pano é o quê? É Você não escreveu de madeira a falta dele, hein? É de madeira. É falta de pan que o pessoal boliviano fica na praça tocando. Eu sei que é uma falta de pan. Você viu que no lado de metal? É uma falta de chocolate. Eu sei que é uma falta de pan. É uma falta de chocolate. Aquilo sempre é de madeira. Aquilo é bom. Não é bom. Será que vocês vão ficar nesse debate? Madeira chinesa. Bem, vamos atravessar. O mais silenciosamente possível, então. Eu quero... Tem algum peixinho por aí? Diversos. Vou chegar num. Vou me comunicar com o parça ali. Quero saber dele. Ué, pegou o livro de bruxa também? É. Não tem que livro de bruxa pra pegar e falar com animais. Deixa eu saber o que eu sei, Jeff. Aqui. Sério? Me comunicando com ele por gestos, sons. Quero saber o humor dele. Como é que tá o humor do peixinho? Tá felizinho, peixinho? Tá. É, com fome, sede? Não, não tá com fome, muito menos com sede. Tá. Agora eu vou gastar mais um minutinho ali. Quero saber se tem algum tipo de monstruosidade em 8 km aqui. Em 8 km? É. Monstruosidade. Que tenha comido ele. Ou humanoide. Não, não. Que tenha comido ele, não. Tá, se tiver monstruosidade, mais gente, eu vou saber. Monstruosidade. É. Só monstruosidade. E humanoides. E humanoides. É. Monstruosidade não, desculpa, aberração. Ah, aberração. Aberração. Sim. É aberração. Não é monstruosidade, é aberração. Por isso que eu tive que ir no tubarão grandão. Tem aberrações. É, que direção e distância? Sudoeste. Não, ele não sabe te falar. Ele sabe apontar, fez um. Ele aponta. Ele aponta pra você. Do outro lado do abismo. Que quantos. Aí ele mostra uma barbatana pra você. Multiplica por 5 mil agora. São peixes três. 5 mil. Pera. Tá confuso o negócio. Você tá perguntando pro peixe ou você está sentindo? Ah, eu já não sei. Eu posso sintonizar seus sentidos pra determinar se os seus inimigos estão. Não é o peixe que tá te falando, é você que está sentindo. Pelo peixe. Nossa. Pelo peixe. Ah, não, não, não pro peixe. Você tá sintonizando seu sentido pra sentir. Ah. É o poder que você ficava lá meditando pra saber as criaturas que tinha. Ok. Tá? Tem aberrações, sim. Aberrações e humanoides. Humanoides? Também. Qual a direção das aberrações e humanoides e distância mais ou menos? Você sabe a direção e a distância? Uhum. Em torno de 5 km naquela direção. Além do abismo. Bom, da onde você. Da... Direção leste agora. Abaixo da gente não tem. Abaixo você não consegue perceber. Não, espera, são 8 km? 8 km. Bom esse negócio. Aberrações? Né? Aberrações. Tem de monte ali, né, cara? Tem. Mas tem? Humanoides não, aberrações. Eu quero saber. Meu foco principal, já que eu sei que é. Pelo menos 1 km, quer saber 1 km da gente pra gente atravessar se é seguro ou não. Até uns 3 km de distância, assim, que eu tô mais preocupado. Não entendi. Eu tô preocupado, Jeff, com a nossa travessia. Uhum. Então, tô querendo ter uma ideia depois do abismo, como é que tá, e ir pra baixo do abismo se é seguro a gente passar por cima. As criaturas são sempre longe. Longe. Longe. Longe. Não tem isso. Tô tranquilo. Quando você foca no fundo do abismo, você sente a criatura. As criaturas, né? As aberrações estão ali embaixo. Longe. Nos dois sentidos. Mesmo inteira. Muito longe. Tanto em distância quanto em nível de poder. Ok. É verdadeiramente um abismo que separa você das criaturas do fundo do abismo. Ok, parece que é seguro atravessar, não tem nenhuma aberração aqui perto da gente, pelo menos. É seguro, mas temos que ir silenciosamente. É só não chamá-las, ué. Que ração! Não podemos denunciar a nossa presença. Exato. E não deixem nada cair no fundo do abismo. Nada. Cadê nada, o Pipi? Cadê o Pipi? Jeff. Vamos. Eu vou. Ah, tá, só pra lembrar, é, 18 metros, eu sinto criaturas hostis. Sim, sem criaturas hostis. No planetário e no normal. Sem ninguém hostil, né? É, eu vou Etéreo no meio e astral do grupo. E normal. Eu vou ir no meio do grupo. Atenção, não inimigo, tô atenção em itens que possam cair. Se eu ver alguma coisa que ainda vou correr pra pegar. Ok. Não vão deixar cair nada, porque, né? Ah, Elante, sei que você já ajudou a gente bastante, mas por acaso você não tem. Obrigado. Eu tava pensando. Uhum. Me trouxe uma alga. Uma alga salso com pepino do mar. Salso de pino do mar, salso de pino. Vocês olham assim, a língua de faquião dos peixinhos brilhantes entregou um sushi pra terra. O que você acha disso? Gostou. Eu queria saber se você tem algum alimento, alguma coisa destruída, que me deixe revigorado novamente. Que tire esse cansaço que eu tô sentindo. Essa exaustão parece, né? Não, eu não possuo nada disso comigo. Ah, você não vai acompanhar a gente, né? Você é uma princesa. Eu sei. Mas eu estou em dívida com vocês. E vocês precisam de um guia. Mas não é só ir reto? Tá em dívida com a gente por quê? Porque a gente deu uma informação lá do colar dela que tá sob o paradeiro do colar da sereia? Dela. Ah, pode crer. Noivo dela. Que não, acho que tá segurando aí. É, eu também acho que é perigoso. Nós já enfrentamos coisas piores, eu acho. Vocês têm certeza? Só fique esperto com a sua cidade. E qualquer coisa eu consigo me comunicar com vocês. Está bem. Eu lhes desejo boa sorte, então. E que o grande oceano lhes acompanhe. Estamos com o irmão maior dele. Pode deixar que se tiver algum problema, né? Tem uma intervenção de gente. Calma, pá. A troca de que vocês vendem aquelas pérolas? Ainda não, não tô lendo. Pérolas? É. A gente passou por uma plantação de pérolas. Sim, sim. Calma, é. Nós fazemos algumas trocas com... os pés secos. E o que vocês pedem em troca? Ela queria uma de cada. Ela achou muito bonito. Calma, eu vou esperar pegar os itens. Só quero saber o que eu vou precisar levar lá. Se você conseguir voltar com vida, você terá suas pérolas. Você acha que... Ai, moleque, agora eu tenho por que voltar. Então vamos. É quest adicional da NPC. Liberou. Você acha que essa é de graça? Precisa coletar não sei quantas cabeças dos monstrinhos. Não, tem que coletar. Se retornarem vivos, vocês serão recompensados, claro. Muito obrigado. Nova quest adicionada. Pontos de graça. Eu ia comprar mais. Bem, eu lhes desejo boa sorte. Que o grande oceano lhes abençoe e lhes proteja. Quando atravessarem o abismo. Vocês sigam sempre nessa direção. Não se desviem dela por nada. Quando chegarem ao outro lado da fronteira, vocês encontrarão uma cadeia montanhosa. Vocês verão um vale entre essas montanhas que segue na direção leste. Sigam por esse vale e vocês sairão diretamente, chegarão diretamente à vila do Sawagen. Os pessoas não sabem chegar lá? Eu acho que não. Não. Se eles soubessem, eles não teriam retornado. Então eles sabem onde não devem ir. Sim. Show. Do outro lado do abismo. E o fundo dele. Deixa eu ver se eu entendi. Os caras que morreram com nossos itens estavam na vila dos caras? Não, estavam aqui. Isso. Não, não. Os Sawagens e os Merrows estão nos atacando. Já faz algum tempo. E o nosso general, ele pegou as coisas de vocês pra ir enfrentar os inimigos. E aí, dois caras foram possuídos e mataram todo mundo. Sim, mas havia inimigos à espreita. Ah. No meio do combate, eles foram traídos. Traídos? Sim. Outra informação. Foram... Três dos nossos que se voltaram contra o nosso povo e nos atacaram. E atacaram o nosso exército, nosso pelotão de surpresa. Eles não tiveram chance. Lutando contra os próprios amigos e contra os inimigos. Sabe onde que foi esse combate, mais ou menos? Eu sei que foi além do abismo. Além do abismo? Sim. Ok. Ok. Eu tava curioso como é que tipo, os caras vai e matam os amigos e vai parar os inimigos com isso. Mas beleza. Desses que morreram do seu povo, eles tinham nome? Tinham. Você pode falar pelo menos dois deles? Duas almas? O líder deles era o General Daneg Nimbal. Alguém pode me botar dentro, por favor? Você tomou uma caneta, ó. Daneg Nimbal. Eu tô falando porque hoje o rato tá indo marcar. Daneg Nimbal. Daneg Nimbal. É um. É um. Você quer saber o nome dos que morreram? Só? Só dois. Só dois. Só dois. Tá. Um dos que morreram era Gore Izar. Era o subcomandante. Al Gore Izar. Isso, o nome dele será de grande ajuda. Agora cega, Gore! Gore! Bem, entenderam então. Sigam reto nessa direção. Além do abismo encontrarão um vale entre as montanhas. Sigam por ele. Tomem cuidado. Pois os inimigos eles espreitam entre as montanhas. Ok. Vamos? Adeus. Boa sorte. E eu espero poder vê-los todos vocês com vida. Até breve. Seria melhor se você viesse com a gente. Não. Eu quero ficar concentrado. Ela só tem duas magias de terceiro nível, você quer levar ela? Numa corrente. É, a gente matar o João plano etéreo. Ela vai ficar só no plano etéreo. Não é bom. Ela vai ter 24 correntes. Quando passa uma hora, ela vai encolhendo uma. Pra me saber a hora. Eu só tô querendo ser humilde. Pode. Tudo bem. Só que eu tenho que ficar concentrado, né? É por educação. Certo. Se você tomar dano, você vai fazer um teste pra perder. Fechou. Tá. Vocês vão avançando. Abismo à frente. Posso joguem. Posso ir em comunhão com a natureza? Como em comunhão com a natureza? Eu vou sentindo os bichinhos, a fauna, a flor bonitinha. Pode. É porque eu sei se chegar alguma coisa até um quilômetro da gente hostil. Ok. Pode sim. Todo mundo mó quilômetro, 18 metros. Tá. Vocês vão indo em direção ao outro lado da abismo. Todos vocês rolem um stealth. Dead stealth. Beleza. Vou jogar pra Levandra. Vou jogar com desvantagem. Por que com desvantagem? Porque eu tenho exaustão. Tem exaustão? Sim, eu uso o poder. Sim, você usou 20 natural? 20 natural? Hã? Perdi um. Não. Perdi um crítico e levei uma falha. Não, eu joguei um só. 17, 18. Aí, então, ó. Você acha que isso não é os piores dados pra se jogar? É. Então, 18 de stealth. Não tirei stealth, Jeff. Errei. Eu deu 21. Aí 1 e 20 no dado. 26. Como eu joguei com desvantagem, então eu tenho que pegar 1, né? Muito bom. 13. Murray, você vai. Eu piso no. Num peixe. E Murray vai. É por aqui? Mas não faz isso, não faz barulho, né? Então vamos por aqui. Você vai comandando seu cavalo marinho? Totalmente desajeitadamente. Tá? E aí você percebe. Você percebe que o cansaço do último combate tá cobrando o seu preço. Tá? E aí você vai levando o cavalo, ele vai meio de lado, meio arredio, né? E aí de repente você faz um teste de animal handling. Jogar? Animal handling é sabedoria? Não. Tirei 15. É, acho que. 15? É, destrava mais, né? É, isso. Exatamente. Sabedoria! Pô, tô perdendo só 20 nessa bosta, mano. Tá com desaustão também? Tá. Se fuder. deixa eu ver só se é 6 ou 9 aqui. Tirei 15 já. 15, é, ok. 12 com 6, 18 é 9. 9. 9? 9. Olha, perdi 2,20. E aí, de repente, vocês veem o Murin, ele lá, chacoalhando no cavalinho, né? O Murin já demonstrando sinais, ainda demonstrando sinais de exaustão, né? O cavalo todo arredio, de repente o cavalinho dá uma empinada e avança pra frente. E o Murin despenca de cima do cavalinho. O Murin empinando, o cavalo não fica... O Murin tá botando em pé! Ele estica o rabinho. E aí você cai. Eu vou usar a comando da natureza pra... controlar o cavalo. Ok, você despenca da cela do cavalinho. Tá? É, pode deixar o Murin. E... aí. Murin, faz um saving throw de sabedoria. Tá jogando normal, porque não tem... Falei. Falhou? Que bom. E aí você... acontece o seguinte. O cavalo, ele vai... eu não sei porque é bom, mas... Ele vai chacoalhando a cauda dele, desesperado, tá? Arredio. Incomodado com a sua presença em cima das costas dele, tá? Ele dá uma corcoviada assim pra cima, estica a cauda, avança pra frente, pega de surpresa e você despenca da cela dele. Um desespero avassalador se abate sobre você, porque você tá despencando do cavalo em direção às profundezas do abismo. Você vai cair dentro da boca de seja lá o que esteja esperando você lá embaixo. Você entra em pânico, começa a nadar desesperado, tá? Com medo que te aguarda lá no fundo. Calma, amor. Vou pegar ele. Vai pegar ele? Falei, qualquer merda que cair eu pego, né? Vamos pro amor. Ok. Falou aí, tem, né? Não falou? E aí você vê o Grial vindo com o cavalo na sua direção pra te pegar. Vou te pegar. Esse e aí você tá afundando, né? Em desespero, tipo o Frodo. Tipo o Frodo, não. Tipo o Sam afundando. E aí você sente a mão do Grial te agarrando, te puxando de volta pra cima, tá? Nesse momento em que você tá afundando ali no meio do desespero, quanto você tem de percepção passiva? Eu tô junto com ele, né? Sim. 26. Tenho 15. 15 e 26, ambos vêm. Tá? Quando o Murin tava desesperado, afundando assim, vocês viram o colar dele, os colares dele boiando. Tá? E aí vocês se dão conta de que a conta do lobo está preta. Ah, quantas são? Quantas são? Quatro. Quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco pretas. Cinco? Cinco. São quantas? 13. Amor, olha, é um terceiro filho. Vou jogar um persuasão. Olha, pra contar a hora. Quantas criaturas eu controlo. Os dias, mano. Cadê o bagulho que eu marquei? Você já perdeu. Gafanhoto, boi, urso, tartaruga e lobo. Cada um... Qual que é a CR do... Todos os bichos esculpidos em um arco. Deixa eu ver qual que é a CR do cavalo marinho. Esse é o da... É o... a carinha. É um potenzinho. Oh, esse é o Colar da Raven. O Colar da Raven. O que foi? Eu vou achar aqui. Tem urso, tartaruga, boi, gafanhoto. Você tem descrição de todos? Tem descrição de todos? Não vi todos. Todo tá falando, tá marcando. Você aqui. Descobre. É. Tô vendo qual que eu tô perdendo. Ó, amor, eu tenho um total de 24 de persuasão, eu controlo até 15 criaturas de CR-meio, que é o cavalo, o gigante cavalo marinho. Cavalo marinho. Então eu vou controlar o de todo mundo, pra todos ficarem calmos, todos irem certinho. Ok. Os pessoal, os mais redios. Certo. A Ciri, ela começa a emitir guinchos agudos no fundo do mar, tá? Toma a liderança do grupo. E vocês veem a boiada marinha, né, os cavalinhos marinhos, eles se colocam em duas filas e vão acompanhando assim ele, indo em direção ao outro lado do abismo. O meu eu quero pilotar. Não, você tá pilotando. Você vê esse ele com berrante. Mas eles assumem um comportamento de cardume agora, sem ficar arredios, tá? Todos eles mais calmos e obedientes a vocês. Pelo visto, usar o poder pra falar com meus guardiões, senão... Ô, vagabundo! Tempo também. Todo sábado, todo domingo, cachorro latindo, ele tá latindo cachorro na rua. O garçom é na frente, então. Mas ele é preguiçoso, ele não quer estar indo no teu portão. Gostei da perna. Não, melhorado. Tava no fluxo, avistei o cavalinho marinho. Quando vocês... os cavalinhos começam a andar enfileiradinhos, bonitinhos, e o Briel resgata o Murin. Pera. Vocês notam a conta enegrecida e você coloca o Murin de volta na cela do cavalinho dele. Vocês olham pra baixo. É isso que eu quero fazer. E vocês veem bolhas de ar enorme se desprendendo do fundo e vindo na direção de vocês. Firefools! Firefools! Vamos! Firefools! Ok, vocês vão rolar então, todos vocês, um teste de. Não, animal handling. Não, mas sou eu então. Vocês vão pilotar os cavalinhos. Eu piloto eles. Você tá controlando os cavalos. Não, eles estão montados em cima dos cavalos, eles podem atrapalhar os cavalos. Vantagem. Eles vão jogar, mas por causa do seu poder, todos vão jogar com vantagem. Então eu jogo normal. Como que eu vejo ele morrendo? Eu jogo normal, né, amor? Eu não jogo com vantagem. Eu acho que eu jogo também. Tá com vantagem, você tá controlando os cavalos. Inclusive o seu. Eu vou 20, mano. 21. Eu falei. Quanto? 3. 3! Só mandar a lista? Não, é Billy Check. 26. 20 que rolou. 26. Já, campanha. 9. 9? 20. 20. 21. 21. 17. 17. Bom. Vocês não sabem o que é controlar o pasta de amendoim. Vocês vão, os cavalinhos marinhos, eles com as barbataninhas assim, indo a toda. E aí vocês percebem a Lisbeth Green ficando pra trás, tá? Conduzindo os cavalinhos fazendo aquele esforço hercúleo pra seguir vocês. Mas vocês percebem que eles estão assustados com alguma coisa e cansados, né? Porque o peso que os dois estão carregando é grande. O Murin é enorme, a Lisbeth com uma armadura extremamente pesada e os cavalinhos lá nadando com tudo, correndo. E aí vem aquele monte de bolhas de ar subindo assim, passam assim nas costas de vocês dois. Quando aquelas bolhas de ar passam assim próximo de vocês, vocês sentem que essas bolhas de ar que passam ali, elas são quentes. Ih, fodeu. Quase da temperatura da água fervendo. Será que naqueles vulcões que tem no submerso? Esses vulcões de, tá ligado? Do mar, né? Que geyser, moleque? Embaixo da água. E aí vocês vão avançando em direção ao outro lado do abismo. Vocês ainda não enxergam o outro lado do abismo. Mas vocês dois que estão mais atrás, principalmente você que consegue enxergar bem no escuro, vê no fundo do abismo algo vindo na direção de vocês. Quando chegar a 18 metros, eu posso sentir certo. Eu tô maligno. Eu sinto. Tá dando a cola já. É. Se avisa. E aí você percebe algo hostil se aproximando. Galera, tem uma criatura subindo. Algo hostil se aproximando é uma descrição muito vaga. Algo extremamente ameaçador. Algo hostil ocupando o mar abaixo de vocês. Beleza. Certo, eu já volto. Hã? Castei maremoto. Tô louco. Vai empurrar a gente pra frente. Ok. Power deck. Boa tarde, gente. Tudo bom? Tudo bom? Você pula? Boa tarde. Tá bom. Você pula? Vou ver o que é e já volto. Não é bom. Tu é cego? Não é bom. Quando você vai ver, enxerga. Você é cego? Só vamos embora. Pelo menos se a gente estiver em algum lugar onde a gente possa pisar, é melhor pra gente. Tá, ok. Então eu não pulo mais. Okay. Maremoto? Qual que é o efeito? Não, eu fiquei segurando na cartinha. Eu crio uma onda de água. Com as almas prendendo ali. Tá. Numa direção. 9 metros de largura, 3 de altura e até 3 metros de espessura. Então uma onda que empurra quanto? Então, não fala, porque isso aqui é pra dar dano, mas eu não quero dar dano nos meus bichinhos. Eu quero só empurrá-los, entendeu? Pra eles poderem nadar mais rápido. Meus dá bichinhos. Dá um ponto de pra eles. Vocês preta. São os meus bichinhos. Não, meus bichinhos é o cavalo marinho. Não. Porque eles se esquecem. Na ficha preta, vocês vão morrer. Dá ficha preta. Controlar a água. Você tem verdade? Isso? Tenho. Aonde? Eu tenho. Magia? Eu faço um fluxo. Qual é a velocidade desse fluxo? É. 10 metros por segundo. Se for, Se for velocidade tipo forma gasosa, deixa quieto. Não é o cantrip não controlar água. Não. Tem cantrip? Tem. No... Tem no guia do elemental, Evil. Tá. Ok. O Theo, então, ele faz... Ele interrompe a sua conjuração, se ele... E aí ele faz a magia pra controlar a água e cria uma corrente marítima que vai arrastando vocês em direção ao outro lado do abismo. Descobriu aí a velocidade? Calma que a magia, a descrição da magia é longa. Definir corrente, vamos ver. Eu olho aqui. A descrição da magia em inglês também é longa. Mas minhas olhos são mais velozes. Até porque o Théo não tem olhos que enxergam. Muito menos na protagonista. Ele tem que decifrar a corrente dele, mano. Não fala distância, nada? Você é, tá a corrente é, traduziu o que tá escrito pra ele, não, mas isso é de Warts. Quero só definir corrente. Mil metros por segundo tá bom. Tá ótimo pra mim. Mil metros por segundo. Não reclama, é. E tal 300 mil por segundo. Suas órbitas irem pro final da sua vida. Tá bom. Tá bom. Não vamos pegar a pesada. Então, 1000 metros em 6 segundos. Certo. Vocês sentem uma onda vindo por cima de vocês e jogando vocês pra frente em direção ao outro lado do abismo. Tá? Começa a surgir aquele. Uma infinidade de bolhas, tá? E vocês veem uma cortina de bolhas de ar se formando atrás de vocês, tá? A temperatura no local, ela se eleva vertiginosamente, como se a água estivesse fervendo, tá? E quando vocês olham para trás, vocês percebem se formar um vácuo submarino, tá? Um local onde não existe água, mas existe ou nada, ou ar superaquecido, vapor mesmo, tá? E isso vai subindo em direção à superfície da água numa velocidade estonteante. Quando vocês estão avistando o outro lado do abismo e ele está próximo ali, que vocês sentem que vocês conseguem chegar até ele, vocês conseguem perceber agora o que está abaixo de vocês. O Grel também estava sentindo desfocado, não, desfocado para coisas que caem, certo? Uhum. Né? Mas um pouco olhando, e vocês todos olham abaixo e vocês conseguem perceber. Percebeu o que está se aproximando. Quando vocês olham para baixo, vocês veem o brilho de incontáveis, infinitos olhos se abrindo na escuridão, fitando vocês, olhando para vocês, como se esses olhos invadissem suas mentes e suas almas. Não, não vai ser hostil também. Não, peguei espaço, Jeff. Esses olhos, eles encaram vocês de uma forma penetrante, invasiva. Acompanhado dessas centenas de milhares de olhos que se estendem por toda a extensão do abismo até onde vocês conseguem enxergar, eles são acompanhados de imensos tentáculos que vêm surgindo do fundo do abismo, surgindo próximo de vocês ali, onde existe a iluminação, a bioluminescência dos peixes, tá? E eles vêm surgindo incontáveis tentáculos, primeiro um, depois outro, 3, 4, e eles vão surgindo, tá? E vocês notam que cada um desses tentáculos que vem surgindo, eles têm aproximadamente o tamanho do Kraken que vocês enfrentaram. O tentáculo tem o tamanho do Kraken. O tentáculo tem o tamanho do Kraken, aproximadamente. Já, o portão tá aberto? Não, eu abro lá pra você. Eu vou pegar minha blusa. Vamos lá. O que vocês vão fazer? Vocês têm direito a uma ação cada um. Saquei as espadas. Eu vou ficar entre as bolhazinhas. Tava lá. O craque tá vivo. Eu vou dar uma peitada nesse bicho aí. Você dá uma peitada nele? Eu consigo. Eu já fugi duas vezes de exército, você consegue fugir? Então você fugiu mesmo? Eu fugi do exército da cidade. Ladrão! Eu fugi do exército, tinha que chegar com o objetivo. Eu podia matar os orcs ou salvar a cidade. Eu vou salvar a cidade. Ele tinha duas opções. Eu poderia matar os orcs ou salvar a minha vida. Salvar a cidade. Podia matar os orcs ou eu podia salvar a cidade ou salvar a mim. Eu preferi salvar a mim. Eu preferi fugir. Não. Salvar e fugir. Por isso que os elfos não pedem ajuda, porque vocês são cuzão. Tá vendo? Vocês são todo orgulho. Vocês fogem. Eu fui pedir ajuda, vocês estão usando. Vocês fogem, a gente quer ajuda. O que vocês vão fazer? Oba, água. Tô usando ali as boinhas como. Pra obscurecer a visão deles e vou usar. Vanish e vou ficar paradinho. Vou subir. Vou me esconder. Vai se esconder. Joga raid. Tá fugindo, velho. Dá tapa na bunda e vai se esconder. Tá fugindo. Tá tentando colar na bunda e vai se esconder. Você abandonou seu cavalo, então? Uhum. Tá fugindo. Eu mando o cavalo continuar, né? Os cavalos continuam. Eles sempre fogem das batalhas, né? Nada, é como se suas vidas dependessem disso. 39. Depende. Ok. 39. Pouco assim? Eu ganhei mais 10 pra tá parado. Tenho mais 14 de bônus, 24. Mais 15. Nossa, que pouco, hein? Só 39? Eu sou bom pra me esconder, cara. É, acho que não tão bom assim contra infinitos olhos, né? Cara, tem um olho que cobra um abismo. Você acha que você foi bem nesse teste? Uhum. 15, 14, 29. Certo. Ah, se ele impele os cavalinhos a irem à frente, que mais? Que mais vocês vão fazer? Eu tô travada. Eu choro. Toff tá travada? Ué, eu falei pra você, a única. Ok. Toff embaixo d'água, se vai ser sempre nítido mesmo embaixo d'água. Ela agarra o cavalinho como se não houvesse amanhã. Mais ou menos isso. Vai, cavalo! O Murr tá mais concentrado em tentar se equilibrar no cavalo do que com outra coisa. Eu consigo usar um caminhar na água, mas sem ir pra superfície? Não. Se eu usar um ponto heróico? Talvez. Pra que eu consiga só andar literalmente ali e não tenha que ir lá pra cima? Um ponto heróico eu deixo fazer isso durante um tempo limitado. Por quê? Mas a gente podia lutar com eles na superfície. Atrair, mano, você não quer lutar com um bagulho com um tentáculo, é um craque praticamente. Mas eu prefiro lutar com vocês têm uma outra magia que é melhor do que andar na água. Qual, teleporte? Não. Essa criatura é uma criatura que eu não queira lutar, velho. Que eu não queira lutar. Eu prefiro fugir. Tá, a casa não tem escolha. Sempre há uma tá, Toff tá em pânico. Ele aparenta estar nervoso, esse eu bicho? Eu tô tentando me equilibrar no cavalo. Equilibrando o cavalo, ok. Eu sei que eu tô meio. Como que é o deslocamento de uma coisa invisível embaixo da água? Visível. Muito visível? Totalmente. É tipo um predador correndo na floresta, no meio do mato. Ah, pode crer. Você gostou, né? Eu perguntei se a Toff lá embaixo da água é como se tivesse catarata. Ai, caralho. Então vai fazer o quê? Alguém sabe que tipo de criatura é essa? Não sei, eu mal consigo ver. Não, você foge. É um monstro de idade, Jeff? É uma aberração? Parece um... É uma aberração. Ou é um kraken ou é o kraken. Você não pode responder, né? Eu não vou responder. Ou são vários kraken. Né? A Levandra, ela olha lá pra baixo e ela fala: eu não sei, e eu não vou ficar aqui pra perguntar o nome dela. Se você quiser ficar aí, fique. Pode ser vários krakens. Aí, então a Levandra vai fazer ação lançar dela. Lançar alguma magia Dori, que tem uma alta velocidade pra frente. Você não fizer o maremoto? Não. Não, tem que controlar. Você consegue, sem machucar os pocotó, colocar eles como se fosse carrossel pra o primeiro puxar os outros. Você vai empalar os bichinhos pra colocar numa roda? Não, eu consigo. Não. Mas eu tava pensando porque se alguém consegue soltar uma magia como um torpedo aí na corrente e junto com os cavalinhos. Porque, então, exatamente, porque eu posso usar o lufado de vento. Bora fazer isso? Bora. Vai ter, mas tem que segurar. Tem que segurar. Mas assim, como é que eu vou segurar essa lufada de vento? Não, você segura os pocotó que a gente tá montado. Aí a lufada de vento seria do primeiro. Aí ia puxar o resto, tá ligado? A lufada de vento não é pra frente? Sim. Ué, faço um boi no inverso. Ah, então você vai ficar no último e pra trás. Sim. Na verdade tem que ser o primeiro. Pra puxar o resto. Ah, esse, entendeu? Não é chupada de vento, é lufada. Ela vai fazer o contrário. Ah, entendi. Ela vai adicionar o primeiro pro primeiro puxar os outros. Entendi. Entendeu? Ah. Ela fica em segundo, faz tira, tem ser vento no inverso, primeiro, né? Empurra o bicho. E todo mundo vai embora com... Tá, então você tá impulsionando o cavalinho com o vento e o Theon segurando com as correntes. Assim, eu faço uma que nem... É um monte de correntinha que nem rena do Papai Noel, assim. Os cavalinhos. Gostei dessa, rena do Papai Noel. Mais ou menos por aí, Jé. Quantos pontos de ki que eu usei? Um guia do Marcos. Você lembra? Que... No mínimo era 3, eu acho. É. Você recupera isso aí com descanso longo ou descanso curto? Quanto você tem? É só lembrar as coisas que você usou e foi o mínimo, né? Eu lembro que eu usei. Acho que ele usou só o chicote. Usou o chicote da água. Deve ter usado dois, mas e depois o Herald Retence. E depois bola de fogo. Você usou todos, tranquilo. Então usou isso, ó. Vocês vão puxando os cavalinhos então pro outro lado. Tá, peraí. Desculpa, eu preciso usar o ponto heróico porque eu não tenho essa habilidade do nome. Tá? Eu tenho, mas não aprendi. Tá. Vou usar então 4 pontos de ki. Coroa, tá paralisado. Com 2 pontos de ativação. Tá? Uhum. E eu quero usar 2 S's pra poder funcionar mais ainda numa distância maior. Ah, minha mãe chegou já. Veio junto com sua mãe. Pra uma distância maior. Ou uma velocidade maior pra chegar numa distância final. Certo. Pode ser? Pode ser. Passa o B2. Tá. Amor, qual que é a distância que a gente tá dessa criatura? B2. Agora você quer B2? Da criatura? Não tem taco. Tipo, os tentáculos estão visíveis ali, próximos mesmo. A 18 metros. Ah, 18 metros. Da criatura em si? Não, eu acho que se o bracinho dela tá ali, faz parte dela. Da criatura em si, do corpo dela, dos olhos que se abrem lá embaixo na escuridão e que vocês conseguem enxergar apesar da distância, vocês estão a pouco menos de 1 km. Mas tipo assim, se eu preciso fazer uma magia que tá a X metros, o bracinho dela serve? Uhum. Serve, o bracinho faz parte do corpo. Ah, show então. Show então? É. Que magia você vai fazer? Cegueira. Eu pensei em fazer isso. Ué, o que, que eu vou fazer? Cegueira! Tá aí cego. O bracinho dela fica. Opa! Aí o bracinho dela fica assim, ó. Ok! Ela tá com os braços pro alto, né? Ela faz assim com o braço pra coçar os olhos. Não, vamos fazer filho, personagem novo? Eu vou fazer personagem novo? Com tantos olhos, ela tem que depender deles, né? É, exato. Se ela tem infinitos olhos, ela depende infinitamente deles. Olhos. Ai, ai, ai. Por que a cegueira não funciona? Biologia. E parece que ele vai passar, né? Por quê? No teste. Nunca se sabe. Ai, eu sei. Vai aqui. Resistência lendária. Resistência lendária. Vai passar, vai passar. Nossa, 3 vezes. É. Mais alguma ação, Lisbeth? Sua ação. Falta só a sua. Mas se tremeu é porque... Usou proteção contra bem e mal. Funcionava, né? Maldito. O que usou? Proteção usou contra o bem e o mal. Contra o mal, né? Por favor, não contra o bem. Usou contra o bem. É uma criatura só. Só ganhar? Ó, o Cereirinho usou cegueira, né, bicho, tá? Cegueira em massa. Uma criatura voluntária que o jogador toca fica protegida contra certos tipos de criaturas. A proteção garante vários benefícios, criatura tipo escolhida tem desvantagem em jogadas de ataque feitas contra o alvo. Você tem que escolher alguém, tá? O alvo não pode ser encantado, você... assustado ou possuído também... por nenhuma criatura do tipo escolhido. Ah, eu confundi a magia, se fosse outra. Porque é círculo de proteção. Círculo de proteção. Círculo de proteção. Não, círculo mágico. Círculo mágico. Por favor, eu posso... Ela pode mudar. É que ela falou que eu falei errado. Se quiser mudar, ué, tá em tempo ainda. Eu tenho 2 círculos aqui, deixa eu ver qual tá melhor. Círculo o azul. Mágico ou de poder? Círculo de proteção. É o mágico. O de poder vai dar bônus em, saving throws, alguma coisa assim. Quando a gente tava lá em Miriwija, lá que você tava lendo... Você falou do Lee Roberts? Não ainda. Você mandou no... Casting time, 1 minuto. Dá tempo. Dá tempo. Dá. Quando vocês estão correndo, você fez. Círculo mágico, eu tenho que escolher um tipo de criatura. Mas ele é... Aberração? Ele é um elemental? Não. Eu ajustaria pra aberração. Aberração? Então, é aberração. Não tem aberração. É, não tem aberração. Celestial, elemental, feérico, demônio ou mortos-vivos. Ou seja, não. Um ponto heróico, você troca um. É. Ou um ponto heróico, aberração. Adiciona aberração. Nessa jogada. Pode ser. Quer? Pera aí. Aí tem que ligar a dona da magia. Maldição ao tempo. E tem o círculo de poder, que é muito melhor. E a gente tem vantagem contra imunidade de resistência e tudo mais. Não? Não, a gente tem que fazer. Obrigado. A gente quer fugir, então a gente não quer deixar a criança chegar na gente. É, Jeff, maldição ao tempo. Então acho que a primeira seria mais viável do que essa segunda. Verdade é sacanagem? Maldição. Essa segunda poderia ser pra poder tentar cortar. Mas é um tempo maldito. Então um círculo mágico e eu posso usar o ponto heróico pra. Isso é uma aberração, né? Muito obrigado. Na descrição. Ele é uma aberração. É uma aberração. Não, é uma aberração. É uma aberração. O Grinhal sentiu, ele sabe que é uma aberração. Mas eu não falei. Hã? Eu não falei. Você não falou? Mas a gente deduz. Nós temos inteligência suficiente pra isso. É, dá pra deduzir. A gente já eu me escondi com 39 pra falar, entendeu? Certo. Ô, Grinhal, sai a Lisbeth lá, faz o círculo de proteção, né? Círculo de proteção, então. Círculo mágico. Não, tem um cilindro de luz no ponto que ela escolhe, tá? Enquanto vocês vão se afastando ali. E... você fica pra trás? Paradinho? Escondido onde? No círculo tem mágico. Bolha. No círculo tem. Mágico. No círculo mágico. No círculo mágico. No meio das bolhas? Grião, as bolhas são cáusticas. Você sente dor, você é ferido por elas. O bicho tá seguindo elas. Eles? Hã? O bicho tá seguindo o bicho, eles? Ele tá saindo do fundo do abismo. Tá saindo do abismo, monstro. Saindo do fundo do abismo. Tá vindo, mano. Tipo, e aí você vê o grupo dele, se afastando, protegido pela magia da Lisbeth e chegando em segurança ao outro lado do abismo. O cara roubou a comida do bicho. Então agora eu vou me mover lentamente. Aliás, eu não preciso me mover a metade do meu movimento, porque é terreno favorito. Eu vou ir me mantendo escondido. Tá no meio orc, certo, você vai escondido no meio das bolhas. Não, agora não precisa mais, eu tô escondido já. Pelo menos é isso que você acha. Tá? Porque você vê aquele imenso tentáculo vindo na sua direção, indo pra pegar, tá? Você vê um outro tentáculo surgindo na borda do abismo, quando o grupo já tá atravessando pro outro lado lá, e o tentáculo se dobrando assim, na direção do grupo, tentando pegá-los. Bem devagar. Usa dodge, então. Hã? Bem devagar. Muito rápido. Muito veloz. Entendi. E aí o tentáculo ele toca a proteção feita pela Lisbeth e ele dá uma ligeira encolhida. O tempo suficiente para que vocês saiam do platô que dá acesso ao abismo e cheguem até o vale no meio da cadeia montanhosa que a Ilantia disse para vocês. Ajudou bastante a lufada? Ajudou. Tudo que vocês fizeram ajudou. Senão vocês iam ser pegos. Vai. Grial, uma imensa ventosa, um tamanho de... essa casa, a ventosa. Porra, é do tamanho de uma mansão, deve ser do tamanho de um bairro essa ventosa. Sei lá. Tentar com o tamanho do crack, velho. Do tamanho da mansão do Celerim. Uma ventosa, ela vem surgindo e se fechando assim sobre você. Dodge. Vou ir usando skin, vou ir atravessando. É a melhor que eu posso fazer. É melhor que ele tá fazendo, você vai ficar louco mais. Eu sabia o que estava fazendo pra caralho. Ai, a gente sabia que você tava fazendo pra caralho. Tuxê. Qual que é a sua second dodge? É, você joga com desvantagem, né? Ah, eu jogo com desvantagem. Isso é. Ok. 19. O tentáculo ele vem sobre você. A ventosa vem e... suga você. Beijo, beijo, beijo, beijo! Coisa feia, já levanta a mão pra não vir aqui. Tudo bom? Beijo. Já levanta a mão, não vem aqui não, que eu não quero te ver. Olha aí, calma aí, irmão. Ai, a ventosa suga você. Vou fazer carinho agora. Te prende. Você tá preso numa ventosa que é do tamanho de uma cratera. Tá? Maior do que... Carinha só pra ele, amor. Tamanho de um palácio quase, tá? Uma cratera gigantesca. Ele só, deixa eu chegar. Tá? Essa ventosa. Ela se prende a você. Ela é já, joga um saving throw de isso aqui é bom. Sabedoria. A gente vê isso, amor? Isso aqui é bem. Bom. 17. 17. Falhou. Pega na bunda, então. Olha. Vai. Primeiro. Viu? Bom também. Fica saudade, viu? Esse demônio já fez o lanche já, viu? Ela tá demorando, embaçou. Fala sério, hein? Tá vendo só com que as coisas aqui? Lanche do que fizeram? Hot dog, óbvio. Mas quem esquentou a salsicha? Tamires. Será que só tava aí? Aonde que ela arrumou a panela? Onde você arrumou a panela? Ah, por aí, achei. Cacete. Aonde arrumou a salsicha? Mercado, né? Ah, esse aqui tinha, esse aqui não tinha. Já também estava ocupado. Primeiro de tudo, Griel, esse tentáculo, essa ventosa gigantesca, ela vai exerce aquela pressão esmagadora sobre você, quase partindo os seus ossos. Você toma 61 pontos de dano de esmagamento. É longe que eles estão vindo da gente? Longinho. Não, não, mais ou menos. Uns 150 metros? Não, menos. Uns 36 metros. Esporte dimensional, então. Vem pra cá, Griel. Gente, vocês imaginam o que, que é? Você tá ficando meio. Vira. Porta dimensional? Ok. Surge um portal diante de você, Griel. E aí. Eu não posso te ajudar com mais que isso, tipo, antes, caminho, né, antes de você ouvir a voz da Ciel, você ouve uma outra voz em sua mente. Uma voz. Não, essa salsicha enxuga de jeito. Poderosa. Ela aparelha, a minha uma voz. Que. É Charmissa. Como assim? Não, não é encantamento. Uma voz poderosa e opressora, ela surge na sua mente e ela parece estar dentro de você, parece estar te cercando, parece estar nos espaços, nos poros do seu corpo, nos espaços entre as suas moléculas, entre as suas células, entre os seus átomos. Ela vira e fala pra você. Quem é você? Eu respondo. Griel de Leão. Na maior calma do mundo! Griel de Leão. Eu falei não ter sabedoria, vou falar. De onde você vem? Da Terra Seca. Pra onde vais? Pra Terra Seca. Mostre-me. Não mostre. Não mostre. Tá? Não, fala que não. Você pode conversar com ele, não quer dizer que você tem que dar tudo que ele quer, né? O que ele quer com nós? Onde ele é da Terra Seca. Ou pra onde você vai. Isso, para que eu puder, você fala, tá? Mostra, ele vai ver na sua cabeça que você, qual a sua intenção aqui embaixo. Você sente quem uma é você? Agulhada na sua mente, tá? Uhum. Como se seu crânio fosse partido por uma lâmina e penetrado por ela. Você vê passando diante dos seus olhos, numa fração de segundo, toda a história da sua vida. Bom, resolveu, já não preciso explicar mais nada. Toda a história da sua vida você vê. Todos os lugares pelos quais você andou, tudo que você viveu passa diante dos seus olhos. Tá? E aí você sente a pressão da ventosa que tá te esmagando reduzir e a ventosa te soltar. Tá vendo? Era só conversar com o bicho. O que ele vai fazer agora? Vai comer? A ventosa te solta. Você vê, tá um buraco na tua cabeça. Você perguntou, quem sou eu, né? É, perguntei. Não, quem é ele? Você a gente sabe. Por favor. Desnecessária. Perde dois de inteligência aí. Mas... Eita, peixe aí, fudeu, hein? Eu tenho que pegar um livro que eu levei pra dentro. Porque eu achei que eu não fosse usar esse livro. Mas eu... Então, porque eu tô na Marina. Caralho, tipo quem tava passando na casa dela. Exato. Conta de boa. Quem a comidinha dela caiu ali, quem você foi tirando. Quem mijou que eu passava lá? É o Murray mijou lá. Não. Tá toda assim porque tá de boa, né? Quero ver, né? Tá assim porque tá de boa, aconteceu nada. Queria que tivesse acontecido alguma coisa, né? Não, eu tive que perguntar. Olha, de boa. Eu sou fruto. Mas vou pegar muito fácil. Mas é fruto do jantar dele. O que que eu sei? Tem uma fruta aqui, ó. Eu ia fazer show pra comer. Não deu nada ainda. Não deu nada, isso foi metade da minha vida. É, mas o pior é a informação que o bicho pegou, filho. Deixa o bicho. Informação não certa é melhor do que muita coisa. Tá no jornal. O pessoal grita pra todo mundo. Você acha que Hitler tinha problema de gás? E aí fez essa problema de gás por quê? Todo mundo zoava ele. Ah, tem não, eu vou botar uma folha de gás também. Olha, ó. Ó, gás! Não, vai, mas ele já foi quase. Fala isso por causa do tanto de gás que ele usou, mano. Ai, meu Deus do céu. Foi? Aconteceu? É, deixa, depois perde, desculpa a gravação. Deixa quieto. Eu já tava falando sobre o cor de Hitler. Nossa senhora. Que Hitler era peidorreiro. Quem confunde 6 com 9 é um D6. Tem marcado? Quem confunde 6 com 9 e 1D6? Às vezes eu sou o morto. O meu tá marcado, tá bom, também. Tá bom. Você que o Gui estraga as piadas? É verdade. Ariado, você lá tem alguém aí se montado? É o Bernardo. Não, você quer? Tem certeza? Não, tem certeza que não tem ninguém sentado? Eu ia chamar o capitão, mas se você quiser levar. Não, não. Não é nem o capitão. Tô falando de algumas coisas assim, de repente. Aqui tá com medo. Hã? Você quer cadeira? Não, tô perguntando se tem alguém que está ocupado. Não, não. Encosto fica assim no ombro. Não, tô perguntando se tem certeza. Você viu que filme japonês? Fica a japonesinha sentada? Então. Não, vocês acham que eu peso tanto? Não é que eu tô gordo, não. Fala, não, não tô falando de gordura. Você imagina até uma família no meu ombro. Jesus! Tô falando assim, ó. Pura e simplesmente, se não tem alguém aí do seu lado, você não sabe. Não. Tem certeza? Absoluta. Absoluta. Se for... Ah, você comeu meu lanche, filho da puta. Eu acho que a última vez que a Alessandra, ela pegou a Alessandra Espírito, a última vez que ela foi pegar a cadeira, ela pediu licença, ela ouviu falando toda. Ela queria ouvir. E Alessandra? Ela escutou o que ela queria ouvir, né? A última vez que ela foi pegar a cadeira, ela ouviu falando. Mas você tem que pedir licença. Sabe o que eu queria dizer? Você nunca sabe quem está aí sentado do seu lado. Ô, Henrique, sabe o que eu queria? Posso pegar a cadeira do teu cu? Isso eu queria ver. Que? Posso pegar o teu cu na cabeça? Posso pegar a cadeira? Teu cu. Isso. Teu cu. É responder pra ele. Aí é legal. Aí você tem que dar o cu e tocar a cadeira. Pronto. Aí você ia ficar feliz. Aí ia virar uma cadeira de gaúcho. Quatro. Uma cadeira pra quatro. Porra, meu. Você quer aí cadeira? Você ia ficar feliz. Não, não sei, pergunta aí se não tá ocupada. Pediu licença? Eu não sei, pode estar ocupada. Não pediu licença? Se a cadeira estiver muito pesada. Se o Ariel não pediu licença, pode ser. Tá? Conversa com ele ali, tá bom? Beijo. A voz na sua mente responde pra você. Eu sou Yog-Sothoth, o todos em um, o que habita nos interstícios, o que vive entre os planos que compõem o universo. Eu sou a chave para o portal onde as esferas se encontram. Qual que é o nome do dragão? Yog-Sothoth. Sothoth. Como escreve isso? Yog-Sothoth. Você pode escrever de qualquer jeito, quando você consiga pronunciar depois. HTH. Foi? Ele é quem? Yog-Sothoth. Conhece o portal? Yog-Sothoth é o portal, é a chave e o guardião do portal. O passado, o presente e o futuro, todos se unem em Yog-Sothoth. Yog-Sothoth sabe onde os antigos abriram caminho no passado e por onde devem passar novamente. Ele é o Cronos? Não. Você confia nele? Pra que ele ia mentir pra mim? Yog-Sothoth é o todos em um, o que habita nos interstícios entre os planos, a chave para o portal onde as esferas se encontram. Isso ele tá falando na mente do Ariel, né? Se ele falar que ele é o mesmo ali, eu vou ouvir. Você mente pra formiga na sua casa? É, eu vou enganar a formiga. Vou tacar sal, vou falar que é açúcar, como é isso? Ok, mais alguma coisa? Me fala já. Yog-Sothoth, o espreitador do limiar. Aí já... A escuridão amorfa, disfarçada por uma máscara de globos. Eu já fiz isso. Você ganhou do meu amigo Théo. E já ganhou do Radagast, do Harabras também. Então. De títulos. Era pra ser um bolinho, mas virou um bolinho. Eu sou Yog-Sothoth, um dos grandes antigos. Ele é um deus também. É, dá pra ser um patrono de bruxo. Sou patrono. Eu sou Yog-Sothoth, o pai dos grandes antigos. Tá certo isso aí? Cutulo. Tá certo isso aí? Um Cutulo. Ele é pai do Cutulo. Mais uma coisa? Você quer mais ainda? Grandes... essa foi a resposta que ele te deu. As grandes criaturas tipo, do mar. Tipo, o cara escreveu uma carta de resposta, só isso. Sabe, eu só perguntei o nome. Aí não tem as profundezas. E aí ele fala pra você. Você me mostrou o que eu queria saber. É hora de despertarmos. Minha raça virá para exigir novamente a adoração de vocês. Assim começa o filme do Aquaman. Preparem-se, pois os grandes antigos estão retornando. Uhum. E aí vocês veem o Grial sendo solto daquela ventosa colossal, tá? E aí vocês veem aquele turbilhão de bolhas emergindo numa velocidade mais veloz ainda, ascendendo, tá? E aí vocês veem uma massa negra amorfa saindo numa velocidade inconcebível, burlesca, tá? Jogando o Grial em direção ao portal que você criou. Tá? Por onde aquela coisa passa, a água. Eu fui pra cima? Ela desaparece. Você vai aparecer com a gente. Cria-se uma fenda no oceano. Onde o cara foi. E depois vocês se sentem atraídos em direção ao abismo pelo deslocamento da coluna de água que se forma pra fechar aquele buraco que se formou. Tá? Vocês são arrastados de volta pro meio do abismo, ficam atordoados, zonzos. Cria-se um turbilhão ali, os mares ficam agitados. E a única coisa que vocês conseguem ver no meio dessa escuridão que tá no fundo do oceano, quando vocês olham pra cima, é que lá no alto, há incontáveis milhas de distância, tá? No céu, lá no alto, onde ainda é dia, vocês veem uma escuridão mais negra do que aqui em pé no fundo do oceano. Tamanho da cidade. O que o Grial fez? Isso é uma forma de semideus, Grial? A gente ouviu o que, gente? O Grial. Mas pelo, sei lá, eu vejo um negócio dele? Assim. Primeiro de tudo. Maior que o negócio dele é o crack. Semi de constituição. É um deus. Isso pode te causar, te dar um nível de exaustão e um desmaio. Eu tô onde? Tô perto do Deus. Já tô perdendo ou não? Tá todo mundo misturado ali no meio do abismo agora, porque abriu uma fenda de 2 km sem água e fechou. Levou todo mundo pro meio do abismo de novo. É constituição? Constituição. Tore, crack. Tore, crack. Não, não é Tore, crack, né? Tore é outra coisa agora. Não, se crack é um deus, tore, né? Isso é um estranho. Um super deus? Acho que a gente. Vou falar pra vocês em off o que é isso. Quanto não. Acho que você falhou, né? Falhei. É, ok. Grial, adiciona um nível de exaustão. E se prepara pra desmaiar. Se prepara. Vamos ver onde você vai cair. Eu acho que eu vou desmaiar. Antes de você desmaiar, você poderá dizer uma frase. Essa frase vai ser em função do seu teste agora. Quando você olha pras as trevas olham de volta pra você. Quando as trevas olham pra você, você pode olhar de volta pras trevas. Então, tirei. Joga um teste, um ability check. Pode ser um insight. Insight? Já pega a desvantagem antes, ou não? É, antes dele ter a desvantagem. Antes da desvantagem. 26. Vocês veem o Grial despencando, atravessando o portal, sendo jogado de volta pro abismo junto com vocês, tá? E vocês estão ali girando e se chacoalhando para todos os lados, tá? E aí vocês veem o Grial despencando em direção ao abismo, tá? Atordoado, desfalecendo, perdendo sentidos. E antes dele desmaiar, ele profere uma frase. Vocês vão ouvir o Grial dizendo... Torei, você diz isso, Grial. Pode falar pra eles com a sua voz. O que? Torei, crack? Vamos ver também se eu vou dizer. Qual que é o nome do bichinho aí? Que bichinho? O nome do grandão aí? Yogurts, Yogurts, Sogot, alguma coisa. Em off? É, em off. Yogurts, Sogot. Torei, Yuxa, Torei, Yuxa, Torei. Torei. Eles viram, tá lá. Sou o Sotof no final. Caralho, que frase enorme. Eu nasci há 10 mil anos. Na verdade, isso deve nascer bem. É a canção do bardo. Ele não vai conseguir falar tudo isso. Vai. Isso aqui? É isso aí. Eu desmaio a foto. Fudeu! Sério? Sério? É o Ariel, diria. Não, não. Não, não. O que o Legolas disse quando viu o... Ai, ai. Ai, ai. É bem assim. Eu disse, fudeu. Pode falar, pode falar. Pode acrescentar o ai, ai. Ai, ai. Fudeu. A papai do Cthulhu. Yogi Sothoth, o pai de Cthulhu está vindo com seus filhos. Beleza, mano. Deu ruim. Nossa, você falou que é o pai Cthulhu? Oh. A gente sabe o que é Cthulhu? Hã? A gente sabe o que é Cthulhu? Ainda não. Gente... Saberão em breve. Ok. Eu disse que eu queria dar fim ao cenário de Arton, né? Mas não era pra acabar o cenário, né? Era pra... Era pra cenário estupido. Ok. Eu nem sabia que o Cthulhu tinha um pai. Quem é Cthulhu? Eu que sei. Deve ser alguém lá de Lenore, hein? Pera, pera. Eu acho que já viu alguma música sobre isso. Joga aí. Eu acho que o Celerin diria pra vocês. Olha, eu não sei muita coisa, mas o pouco que eu sei, esse tal de Cthulhu aí come os cavalinhos do Dracaquins Trio no café da manhã. Ele fala isso mesmo? Bem por aí. O Grial soltou aqui. O Grial não soltou. Mas a gente não sabe disso. A gente vai lá pegar o Grial, tá? Já que ele tá se falecendo caindo. Ok, vocês pegam o Grial. E aí, livres do perigo, vocês chegam ao outro lado do abismo. Mas lado bom, não tem mais perigo no abismo. Caraca, vocês chegam ao outro lado do abismo. Agora o perigo tá na terra seca, né? O problema é que o perigo tá na terra seca. Vocês acabaram de desvendar o segredo do abismo. Nossa, para, né? Chega. Tá, quando vocês chegam... Hã? Tô desconcertado. Só por que é desconcertado? A gente tá... É bem assim. A distância mais ou menos umas 10 mil léguas submarinas. Só faltou essa. Na verdade, 20. É, 20. Mas na real, você sabia que os 10 mil léguas submarinas não é profundidade. É só isso que eles percorrem. Sim. Bom, eu acho que Cthulhu não é uma pessoa má. Porque deixa eu criar o livro. Cthulhu não é pessoa. Consegue. É bonzinho, velho. É bonzinho. Eu posso ter um bonzinho. Não, não podia. Você não sabe. A gente viu. A gente você não viu porra nenhuma. Sabe, nós somos pro UFC. Eu tava a 36 metros. Você não viu nada, você também não. Eu vi. Só bom, se o pai do Cthulhu deixou ele, sei lá, ele vivo, eu acho que Cthulhu deve ser alguém bom, deve ser um deus antigo das profundezas. Não, mas é o olho Cthulhu bonzinho. Vamos adorar Cthulhu? Hoje é. Olha, a hora que a gente encontrar com ele, chegar a gente vai jogar rastro de Cthulhu. Vai jogar rastro de Cthulhu. Enquanto isso, os itens a recuperar. Theo, por favor, leva o Grial. Imaginei que fosse daí que você tinha pegado. Mas dá um certo medo esse tamanho. Que tamanho? Tu não tá enxergando? Eu sinto. Desculpa. Ah, respeito. Tem que jogar com 30 mestrões. Saiu dali. Eu sinto que ela é mais ou menos do tamanho da nossa cidade, a maior da nossa cidade. Acho que. Diria que do tamanho de um continente. Nossa! Ele só fez isso com a gente. Então, o pai do Cthulhu é bom. Ele deve ter uns 300 km de altura, mais ou menos. Logo, o pai do Cthulhu é bom. Ah, é? Opa! Logo, imagina o tamanho desse abismo. Olha, logo se percebe-se que ele é indiferente perante as criaturas que são menores que ele. Pelo menos ele não é mal com criaturas menores que ele. Se o cara tem, acho que é 5 níveis maior que você, ele te ignora. Não. Ou se o cara, no caso aí, for infinitos níveis... Né? Na verdade, ele pisa em você como se ele estivesse pisando numa formiguinha. Não, mas é assim, ele me ignora, eu sou um nível muito baixo pra ele. Aí eu posso... Eu não dou XP suficiente pra ele, então pra que ele vai isso aqui não é o... Não, não, porque vocês enfrentaram e sobreviveram ao Yogg-Sothoth. Pô, verdade. Então vocês são nível épico. É verdade, pode dar você chupê. Não é mais insignificante. Sim. Pera lá. A gente é nível 20 já, né, cara? Pera. Então só nós três é insignificante, vocês três não. Foi o XP dele, porque a gente encontrou e saiu vivo. XP do Yogg-Sothoth. E eu tentar... Amor, eu vou usar o poder do vácuo em mim. Você vai se ignorar? Vai se matar? É. Muita merda. Eu vou esquecer tudo que eu ouvi há 24 horas atrás. Bom, o Grell ele permanece desmaiado. Enquanto vocês avançam pelo vale, entre a cordilheira montanhosa. Tá? Eu não paro de pensar no Yogg-Sothoth. Sim, é um negócio perturbador. Sabe qual coisa? Tô. Tipo, a gente sente, tipo, massa, matéria. E também a gente sabe o que é vivo e o que é não. A gente sente uma coisa viva tão grande, tipo, uou. Tão grande que... Se ela ficar em pé na superfície de Arton, você tem noção que o topo da cabeça dela toca o espaço. Sai da atmosfera. Na verdade, eu acho que eu nem senti ela inteira. Porque minhas correntes... Eu acho que não dá pra lutar contra isso, né? Não. Não, gente, lutar contra o Sarabili pra morrer, né? Capaz de ela piscar e você morrer. Saindo batendo no olho dela. Cadê o nível 20 aí? Cadê Calmir? Eu acho que a gente tem que respeitar. É. Só com o espírito de um outro, tá, né? Você tá desmaiado. Exato. Né? Vamos respeitar quem venerar o Cthulhu, ué. O pai do Cthulhu. Ué, é o ainda, ainda é idoso. Ainda é idoso. Exato. Mas ó, é estranho. Tem um monte que de elfa aí virando as costas pra Glórien. Ao invés de pra Tenebra, tem um novo aí no pedaço. Mas eu não conheço o Cthulhu. Ninguém conhece? Eu nunca ouvi falar. Nem do pai do Cthulhu. Agora Arton conhecerá o Cthulhu. É a mesma coisa, qual que é a sua religião na vida real? Muçulmano. Exatamente, você tem alguma coisa, mas eu tenho certeza. Batatista. É, batatista. É, sou uma batata. Um sábado qualquer. Você não precisa ver o só você sentir e já era. A batata está em você. A batata. Exemplo, essa saudação. O goblin lá da vila dos goblins pode ser um deus entre os goblins. É. Por algum ato qualquer bom que um pode ser deus. Até o Ariel. Até a quarta-feira. Até a quarta-feira. One Piece? Deus americanos. Bom. É muito bom. É muito bom. Não assisti e não li ainda, mas é muito foda. Obrigatório. Eu quero baixar também, eu vou ser baixo. Obrigatório. Bom, vocês vão viajando com paz e tranquilidade por cerca de... Cerca de mais umas 2 horas. Certo? Depois de mais ou menos umas 2. Como vocês viajam? Uns cavalinhos montados. Tá. E eu encomendo com a natureza pra ver se não vem atacando. Você percebe criaturas hostis se aproximando de vocês. Está vindo gente. Sim. Está vindo algo. Tem vindo algo rápido, muito rápido. E aí? Se esconderam? É claro. Tá, joga a raid então. Parece joga que tipo, o ataque surpresa é uma coisa boa pra gente. Joga pros Minotauros. Então jogue, todo mundo joga um teste de raid que eu quero ver. É furtividade. O Celerim pega a Lula e espreme ela. É, desculpa, é stealth. É, obrigado. Stealth. O Celerim aperta raid é ação. O povo. Ele solta tintinha? Tintinha pra ajudar a gente. Pode ser, dá uma cutucadinha no povo e solta a tinta. Nossa, ruim. Joga todo mundo. O Grial também joga. Depois dessas 2 horas, o Grial volta. Ele acorda. Grial, você tá com a sua mente extremamente perturbada. Lembra quando você via corvos? Agora cada vez que você pisca os olhos, você vê povos do tamanho de um reino. 16. Stealth é destreza, né? Não. Stealth é destreza? 29. Então, muito bom. 3 é o número mágico. 3 é o número mágico? Você tirou 3? 18, Jeff. Vamos revolar. Que beleza. 18, muito bom. Eu tirei 3, excelente. Ah, você tem luck. Eu jogo o teste, eu perco 20, mano. Brincadeira, eu ouvi. 8, top. Continua jogando. 8. Ah, não, verdade, é. Vamos revolar? Que ruim. Jeff, 28, tá? Que ruim. Dá um ponteiro aqui pro Jeff aí. Será que vale a pena? Vale. É hostil, não é, amor? É hostil. É hostil. Não vale a pena, porque você acha que o Minotauro vai passar? Acho. Faça o Minotauro primeiro, se falar só os dois, aí enrola, né? Tá, vou jogar pros Minotauros aqui, tá? Quanto eles têm de furtividade, amor? Nossa, verdade, os Minotauros estão junto com vocês. Tem menos 3 de furtividade, são Minotauros. Não, eu jogo pros Minotauros. Ah, não, eu já joguei. Tirei 2,16. Problema seu, eu jogo. Nossa, sem educação. Os Minotauros são meus. Mestre filho da puta, tô ajudando ainda, vai ser mais educado. Sai daqui, os Minotauros. Vai diminuir o sofá hoje. E o Celerei? Os Minotauros é meu. Já tirou pro Celerei? Não. Ó, eles têm mais 0 de destreza. Então 16. Pros dois ainda, certinho. Ok, vou jogar pra Levandra. Joga pro Celerinho. Quando a Ciri fala, depressa, tá vindo alguma coisa, vamos nos esconder, você vira pra avisar o grupo, a Levanda não tá mais lá. Show. Quanto ela tirou? Crítico. 12. Não, 12. Foi 9 com 6. 15. 15, Celerinho. Eu tirei 8. Ah, foi só 37, não foi tão bom assim. Dela? É. Nossa. Ela tem mais 7 de stealth? Sim. Caralho! Eu tenho só mais 14? Olha a facada vindo por trás. Será que só você é o bonzão? Em stealth? É. E quem coloca stealth nesse jogo? Ah, ela é ladino então. Bom. Vocês se escondem entre os corais, entre as algas e as rochas que cercam vocês. Depois de aproximadamente um minuto. Vocês veem a aproximação das criaturas que você tinha sentido. Pera, um minuto? Quem falou podia rolar aí, né? Tinha ações aí, né? Dá pra quem é bom em furtividade... Não, vocês não sabem quanto tempo as criaturas vão demorar pra chegar. Ah, mas vai tentando se esconder. Tipo, a criatura vai demorar um minuto pra chegar aqui. Vou ficar tentando me esconder, não. Não, eu sei até um quilômetro antes deles chegarem, eu sei que eles estão vindo. E é um quilômetro de raio. Você sabe a localização exata ou sabe que eles estão dentro de um raio de um quilômetro? Só um momento. Só que eles estão dentro do raio. Eu tô escondido. É sério, eu tirei 8. Você pode rolar mais 5 vezes, tá? Eu passei aqui que eu tirei 3, que é o número mágico. Só que tá achando, não. Escondi. Ó, você tem mais 9 ações aí pra se esconder. Por quê? Eu vou durar um minuto pra chegar. Não, mas é que a coisa é assim, a gente... Ah, se escondeu. Ah, então eu acho que estou escondido. Exato, você não sabe o quão bem você se escondeu. Certo. Eu só posso... Dá mais embaixo d'água ainda. Só posso... Théo, você tá parado atrás de uma água de 2 centímetros. Você não tá escondendo. Vai esconder embaixo d'água, vai esconder também. Sai um peixinho nadando. O cara tá ali, ó. Théo, você tá com o olho fechado. Eu posso fazer um teste de percepção. Ninguém. Definida por você, pra saber exatamente onde a criatura tá. Então faça. Vinte, e você sabe onde eles estão. E aí vocês vão poder rerolar os testes. Não. Eles estão chegando! É, eu ia deixar vocês... Oh, você não tá bem escondido, ó. Eles estão longe ainda, vai, se esconde direito. Não, mas ela não tirou 20, você tirou 20? Não. Se eu só tirasse 20. Não sei se era no dado ou no... Na soma. Eu tirei 2 no dado. Mas você somou? Não, assim, né, mano? Quanto vocês tiraram mesmo, percepção? De percepção? É stealth? 8. Percepção sou eu. 26. 26 não. 23. Eu passei. Não foi. 18. 18. Ok. Só esconde tudo. Vocês em um grupo. Um pelotão composto de 2, 4, 6, 8 Sorgens. Eles vêm montados em selacos, armados de tridentes e arcões, tá? Montados nos selacos, eles vêm nadando de fora da trilha que vocês estão seguindo, tá? De entre as rochas. Eles vêm da direção... Nordeste. Eles vêm de Nordeste, tá? e eles entram na trilha que vocês seguem, tá? E vasculhando como se procurassem por alguém, como se eles estivessem fazendo uma ronda. Tá? Esses silacos são comuns ou são aqueles bichos zoados? São zoados. Zoados. Zoados com eles têm patinhas? Hã? Não, não são os grandões com patinhas, são aqueles menorzinhos. Então eles não são considerados bestas? Não. São considerados aberrações. E vocês... É o Mega ou os pequenininhos? Os pequenininhos. E quando... É o menorzinho. O quê? Ele é um tubarão com umas marcas pretas. Corpo, a gente não sabe o que significa. É um tubarão com umas tribais. Tchau, tchau, tchau. Bom Deus. Uns tubarões com umas tribais. É. Tchau, tchau, tio. Vão com Deus. É o do Thundercat. São os menores. São os clones do Mewtwo. São esses daqui, ó. São os clones do Mewtwo. Os clones do Mewtwo. Só que esse aí não tem marcas pretas. É assim, só que tem marcas pretas. Eles vêm vasculhando o local, seguindo a trilha em direção ao leste, para onde vocês têm que ir, seguindo aquele vale, tá? E de repente, o que parece ser o líder deles, ele emite um ruído, como se fosse um gorgolejo, e aponta na direção de vocês. Olha, o cara derrou a Jada Mística. Não, iniciativa. A gente sente cheiro embaixado. Não. Exaltação. Não, porque a gente não respira pelo nariz. Iniciativa é tangibilidade, né? É tangibilidade. Mas joga com desvantagem? Eu jogo normal, então. Bicho. Jogo normal. Tá. Eu tenho vantagem. Bosta. Monta o cenário aí. São 8 bichinhos. Tirei 5. 5. Ah, não. 3. Sorgens. Eu também não, tirei 2. Tirei 2. Tirei 3 dados? Mano, hoje tá, os dados estão. Tá, não dá, cara. O meu eu só tiro 20, ele abri e tô com vantagem e foi com 20. Só posso jogar com. Eu tirei de uma vez 20 ainda. Ó, eu vou jogar com vantagem, eu vou te descartar um 20. Não vai dar. Não. Não. Agora não dá 20. Não tá valendo. 15 do líder e 13 dos outros. 15 do líder? É. Bom, pro mesmo agente que eles. A Levandra. 25. Ah, não, a Guina não é uma irmã ou uma Guina? É Deus. É mãe do Cthulhu. Então, cara. Não, se fosse já tinha matado. Eu tirei 3 no dado e mesmo. Pô, ajuda a montar aí, pô. Posição onde vocês estão. Isso. Você jogar com o Will. Escapou do meu aviso, eu achei que era esse. Ah, tá aqui. O que foi? Escapou lá, acho que achei que era esse. Mas eu dou a cabeça dele. Ela se cara nela, tá? 12, acho que tem. Seu malvado. Ele tem uns 12, ele tem mais 3. Sim. É que assim, é de se esperar que um arqueiro tenha uma destreza alta. Mas não que um bardo tenha. Exatamente. Pode ter essa destreza. Sim. São 8 selados e 8 squirt. Squirt? Não é squirt? Que squirt? É o quê? Essas 4. Meryl. Meryl! Salagan. Vídeo novo. Ah, squirt? Pokémon. Squirt? O que é um squirt? O que diabos é um squirt? Ela quis falar, acho que squirt não. É uma tartaruga que com as pedrinhas. Isso. E os óculos escuros. Ah, ela veio do vilarejo de Blastoise, então. É. Isso, mano. Eles andam aí. Relagem, e não gosta de mago, não gosta de ladino, não gosta de clérigo, não gosta de arqueiros. Nem de elfo. Eu sou o último do nosso grupo? Olha, ok. Não. O último é o Theo. Você tirou 3, ficou com 15? Eu tirei 2. 2, ficou com 15, é o último. Teve um jogador do outro grupo que eu mestrava, ele descreveu o background dele. Ele tinha nascido em vilarejo de Blastoise. E aí ele tinha uma irmã. Aí ele colocou, os caras não cataram a irmã dele, ele colocou que a irmã dele odiava todas as classes do D&D, menos o clérigo, que era o personagem que ele jogava. Conclusão, chovia clérigo na castela. Só pra pegar a irmã no filho da puta, só pra prender. Trouxa. Bem? Quem é primeiro? Alejandra. Alejandra. Okay. Posicionar aí. Gente, ai, cadê a gente? Ali. Mas posicionei. Tem que dar os bichinhos também. Como é que a gente tá escondido? É assim. Ah, é, a gente tá. É, eu quero saber. Eu devo estar na frente do bagulho, tá ligado? Galinho assim, né? Tô escondido! Ó. Tem pera, a trilha, pera. Aí tem uma pedra no cantista na frente da pedra assim, ó. É, se não, foi tranquilo desse tamanho, tá baixado. Pega essa pedra. Essa pedra aí não é. Não, agora, né? A pedra aqui, aqui é a trilha, ó. Elevando. Aqui tem uma rocha, a Toff tá aqui. Não, essa aqui, Alejandro, essa aí é a Kyra. É, a Toff abaixada aqui, ó. Tá assim. A pedra aqui, ela tá boa, a pedra. É, a Kyra é a outra ali, ó, que tirei três. Acho que passou uma água de outra temperatura, achei que era uma alga e fiquei assim, ó. O Toff tirou três? Não, ele tá assim, ó. Ele tá em cima da Toff assim, ó. Cuspindo água, pedindo que é uma fonte. Ok, Alejandra. Onde que é a trilha? Que vira sombra e foge. A trilha é supondo que seja ali. Supondo que seja aqui no meio a trilha. Eu tô meio. Meu, você nem tá escondido em cima do. Ah, você pode estar tá aqui, ó. Vamos supor, você tá aqui, ó. Sem cobertura. Ou sem muita cobertura. Alguém tá com alguma arma na mão? Eu tô. Provavelmente não é todo mundo sacou suas armas. Pronto. E foi se esconder, né? Eu saquei a funda. Eu saquei a minha espada. Eu saquei a minha massa. Eu não saquei. Eu não saquei ainda. Eu já saquei. Eu saquei a minha arma de. Você sacou? Eu saquei. É que eu quero ter controle. Não, já você tem um pacto com ela, ela não controla. É só que ele não tem pacto com ela. Que ela controla. Só um minutinho. Põe aí, gente. Espera o combate, né? Espera o combate acabar. Eu não vou fazer mais. Nossa. Amor, dá os bichinhos, por favor. Os negocinhos de tubarãozinho. Tem mais tubarão? É, eu preciso de 8. Pra fazer os tubarões. Ô, gente, alguém pode pegar os bolinhas pra mim ali? É você que tem braço mais longo? Esse aqui? Isso, só. Você tem braço redondo? Mais longo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 8. Peguem criaturinhas pra. Peguem mais 6 criaturinhas ali dentro. Por que eu tenho o pergaminho de morar na prisão? Porque a gente achou. É. Nossa, que você acha que era o único de usar? Foi um aí que caiu o fogo pra nós. Caiu o fogo pra nós. Tá. Primeiro, Alejandra. Alguém escreveu pra você, né? De repente. Alguém sabe fazer do livro. Magia escreve. Do lado da Toff, você escuta a voz da Alejandra. Eles nos viram! Menina tola! E ela sai do seu lado, você não tinha nem percebido ela do seu lado. Tinha sim. Você deixou jogar por cima? Não tinha, não. Não, vou colar aqui. Eu te vi. Ela sai do seu lado, Toff, e vai pra cima dos inimigos. Cadê os inimigos? Calma, que eu tô montando ainda. Os inimigos estão aparecendo. Então tá devagar, devagar. Eles estão vindo. Estão vindo. Eles estão teleportando ali, ó. A mais. É um pouco. Eles estão juntos, né? Principal. Deixa um só um deles. O resto de tubarão pra eles verem todos mais fracos. É porque eu tenho, acho que a gente vai ter que matar os bichos e os tubarões. Não, tudo bem. Cada tubarão tem um cara em cima. E só matou o cara e vem o bicho do tubarão. Então tá, esse aqui é o. Isso. Cada tubarão é 2. Pô, Lucas, tá mais longe, né? É porque a passagem aqui é curta. Não, mas ele não gritou que viu a gente a essa distância, né? Não sei. Que distância que ele gritou que viu a gente? Ah, um pouquinho mais pra frente ali, ó. Mais pra cá da gente? Tá, é, ele viu a Toff e o Theon. Ah, então o Theon tá aqui, ó. Ah, então tá ótimo. O Theon ficou bem na trilha mesmo. Eu pus ele bem na trilha e a Toff com a cabeça aparecendo. Ótimo, muito bom, muito bom. Os únicos que achavam que estão escondidos. Tipo, tá escuro aqui, ninguém vai me ver. Bom, eles viram vocês, eles não estão surpresos, infelizmente. Sacanagem, só que os cegos foram os que menos conseguiram. Infelizmente, eles não estão surpresos. Vocês não se escondem, vocês estão vendo pra se esconder? Bom, a Alejandra, ela sai de lá da onde a Toff tá e ela vai em direção ao líder. Tá? Põe ela lá, por favor. Saca a porra da adaga dela. A adaga de osso dela. E vai pra cima do líder. Não, a adaga é de aço. Achei que era de. Marcos, não sou assim, bicho. É, nós vamos conseguir uma arma de metal. É pra não cortar então, daí. Ô, Gé, nesse combate que a Levanda tá entrando, eu posso tentar perceber traços de outra arte marcial nos movimentos dela? Como traços de outra arte marcial? Porque assim, eu tô ficando... Pra saber a classe dela. Pra saber a classe dela. Claro. Tá, pode. Porque meu BG fala que eu tinha... Você vai fazer um teste de inteligência quando ela... Não, tudo bem. Usa as habilidades dela. Tá. Ela vai correndo, saca a daga, a gente sabe que ela vai em direção ao líder. Interessante. Ela usou no combate. Vai em direção ao líder. Cadê ela? Pera lá. Não sei, qual que é de você, Toff? Aquela caída porque eu zoquei ela. Essa, olha, o carcelerinho também caiu. Aqui, ó. Bate no líder, copa em frente. Isso. Mas assim, em frente, literalmente. Essa aqui é a Baralzinha. Tá subindo no coral. Pronto, tá aqui, ó. O celular tá filmando ou tá... Tá gravando, né? Tá. Som. Enquanto ainda não okay. Passa, mano. Vai na direção líder. A daga na mão, tá? O líder nem vê ela. Porra, ele estaria surpreso contra ela? Sim. Ela usa alguma coisa das sombras, ela usa alguma coisa. Raio da surpresa? Sim, tá escondendo, tá surpreso. É o que de luz. Não, dá vantagem, mas não surpresa, né? Ué, ele não surpresa não esperava ver ela. Surpresa você agir antes das pessoas no turno, não é? Exato. Não, é você não saber que tem inimigos. Então, eu não então, sabia. Quer dizer, sabia que tinha nós, não ela. Ela apareceu na frente do nada. Ela viu só Toff e o Theo. Mas... Então pra ela tem dois inimigos. Não tem 8, 9, 10 inimigos. Eles só tiveram uma expressão, mas eles falam alguma coisa. Sim, eles apontam pra Toff e pro Theo. Então, a gente não entende. Não. Tem dois ali, aponta. Não estão surpresos. Nenhum de vocês estão surpresos, porque vocês esperavam eles e quando eles chegaram ali, eles viram vocês. Mal escondidos. Tá? Se vocês estivessem bem escondidos, aí atacassem eles, aí seria surpresa. Então eu percebi ela. Tá? É, bom, ela vai pra cima, aponta a daga na direção do líder deles. Vocês veem a daga brilhando, ela falando pra ele: "Você é minha presa." Vai pra cima dele e crava a daga. Vai com a daga assim, finca a daga na barriga. Tá? Finca a daga na barriga, dá uma torcida, puxa a daga e faz um movimento ascendente, cortando o peito dele, gira a daga e crava a daga na perna de um outro que tá próximo ali. Caraca, 5 ataques? 2. Tá, dano no líder. Guerreiro ou não é? Já acertou? Acho que ela é. Pode ser ladinho, não foi de renda. É, ela não dá 2 ataques. Acho que ela é uma espécie de. Pode ser multi classe. Eu acho que é alguma espécie de renda. Só que guerreiro. Eu não tenho posição. 6. Como você sabe? Ela usou uma vez. Ela nunca fez nada nenhuma vez. A única coisa que ela fez, corrida nas sombras. Mas. E aí o mestre esqueceu dela e. Guerreiro não tem isso aí também. Então pode ser multiclasse, a gente não passa. Ela é multiclasse. Então. Pode usar a habilidade de uma classe, pode usar a habilidade de outra. Não, mais 10, não é mais 16. Caralho. Vocês também são foda. Então, vamos dar uma daga pra ela, hein? Nossa, doida. Era o que eu tinha. Eu vou dar meu pau pra ela. É o que eu fiz. Vai no... Não, ela não curte transracial. É? Ela não curte transracial. Não sabe. Vai que essa menina. 16. Asiática, vai que broda. 23. Que broda, o né? 30 de dano. No chefe? No chefão. Um pouquinho. Uma daga? Uma daga não. A daga brilhou, vai saber o que ela fez na daga. Opa, não, peraí, tem mais dano. Tem mais dano. Tem mais dano. Bom, Top, você pode jogar o teste de inteligência. Griel pode jogar o teste de inteligência também se quiser. Com vantagem. Com vantagem? É. O Griel joga vantagem. Ah, o Griel. Joga normal, fica com. Só que ela é humanoide, já dá pra contar. Esperança não dá. Não vou morrer mais 11. Não, falei. Tá, 19 já. 19. 19? Aham. Que pouquinho. O Celerim também poderia jogar? Joga com desvantagem? Pô, socorro, pai. O Celerim pode. Mesmo pro celeirinho, hein? Com vantagem ainda, meu irmão? Tinha 18, precisa de dado. Ele deve ter uns inteligência, uns mais 10. Não, precisa ver o negócio dos itens, mano. Não tem. Não, não sei se ele tem item de inteligência. Pô, só a proficiência, esses bagulho dele dá um bom cacete. Mais 2d6 de dano. 30. Aí seria o que? Arcana, história. Não, inteligência. 30. Não. Mais 2, mais 5. Mais 5. 36 de dano nela. Total. Mais 2. Mais dois, duas adagadas, 36 de dano. Três. E mais dois de inteligência. Ah, já é o 5. 5 já é o que vocês veem? Ela crava a adaga assim nele, dá uma torcida por dentro, puxa a adaga pra cima, né? E vai cortando o peito dele assim. E conforme vai passando assim, vocês veem ela girando a adaga assim, como se ela estivesse desviando ou tentando acertar alguma coisa por dentro dele. É. Tá? Abre o peito dele explode em sangue. Espesso, meio meio esverdeado, tá? E aí ela pega a adaga, gira e crava na perna, na coxa, assim, de um outro que tá próximo ali. Olha lá, entre o Theon e o líder. Hã? Aí o dano no outro agora. Pronto. Dano no outro é pouquinho. O do Gui deu 23 já. Dano no outro foi só 6. O teste do Gui deu 23. 23. Deu 19 do Ariel. Deu 6. Joga arcana, vocês dois. Arcana? Vantagem? Desvantagem, então. Eu vou precisar jogar. Ah, não, você joga normal. Joga arcana, Griel. Arcana? É. Deixa eu jogar aqui. Você tá jogando por. Passa 2, 18. Final do jogo. Ah, tá. É. 29. 29? 16. Agora eu tirei 2, 18 no dado. Tem luck ou não? Quanto, Grilo? 16. Então acho que eu vou rerolar, né? Eu acho que você sabe também. Quando ela apontou pra ele e falou, você é minha presa e a adaga brilhou, ela fez uma magia sobre ele. 5, 8, 9. Marca do caçador. Falei que ela é bocetinha. Você viu o que eu falei? Minha marca não dá se dando todo mundo. Inimigo favorito. É, eu falei inimigo favorito. Por que eu falei que era uma espécie de... Não, não é inimigo favorito não, é marca do caçador. Eu falei pra ele que era uma espécie de... E o celeirinho, ele vira pra vocês... Ele lá do alto, ele fala pra vocês, caramba, ela tá mirando nas artérias dele. Quem fala isso? O celeirinho, lá do alto. Artéria? Quem que tem artérias? Ele é manga? Não, quem que vira artéria? Deve ser um borrinho jogadinho, mano. Alguma coisa assim. Tem mais coisa aí. Ok. Sim, deve ter algumas habilidades especiais a mais. Ela vai só. Celeirinho. Celeirinho. Celeirinho tá dando bônus pra vocês, cantando lá do alto. Olho, olho! Olho, olho! Mais dois, mais... Ou vocês querem usar o Celeirinho no combate? Não. Então deixa ele quietinho cantando lá em cima. Deixa o passarinho. Ele tá fazendo o que ele faz melhor. Ele tá sentado anotando. Com o polvo. Com o polvo. Quem é o próximo? Você é a Lisbeth. Lisbeth. Deixa eu só confirmar que esse... Fique à vontade. Por que só tem tubarão e não tem bichinho em cima dos tubarão? Cara, porque... É que os tubarão estão em cima dos bichinhos. Os pretos. Olha por quê, ó. Ah, os pretos são os bichinhos? Ok. É. Entendeu? Os tubarões, eles não se agitam com o sangue do próprio cara que tá montado? Sim, eles ficam agitados com o choro do sangue. Mas beleza, tá? Mas eles estão vendo que tá saindo o sangue dali. Eles tem não tem que a todo momento morder? Ou eles são adestrados? São adestrados. A marca. Mas a gente não sabe se essas marcas são algumas marcas de rituais pra poder controlar o bicho. Pode ser. Igual sangue quente. Então esses porra desse salguinho não se mexem dentro da água aí. Já não é. São um bando de calango. Eles têm algumas marcas tribais, a gente não sabe se essas marcas. Não tem sol lá embaixo. Rituais. Diga, Lisbeth. Eu vou fazer o meu ataque mesmo. Só que. Quanto que é essa arma que eu tenho? Quanto que ela Qual que é a arma que é que vocês deram pra ela? A gente não lembra. Você só pegou alguma espada ou. Vocês já tem uma armadura, pelo menos vai sair. Armadura sim, vocês conseguiram descolar uma full plate pra ela. Eu falo de novo as armas que tinham ela, e você escolhe. Tá. Tinha estilingue, peteca. Eu tenho uma espada comigo, peteca, velho. Jeff. Hum? Eu tenho uma espada, tenho a massa e uma espada. Cara, me dá essa espada na mão da Levandra, caramba. Né? Tá, ela não pediu pra mim? Ela pediu pra todo mundo. Pra todo mundo. Tá de brincolho. Ela falou: me deem uma arma mundo. Pra que eu possa lutar. É. Deus, tinha essa espada aí. Por que ela não pediu isso no barco? Tinha dado pra mim e aí depois tinha falado da massa. É. Escudo: você tem escudo. Funda, tridente, besta leve, besta de mão. Você pegou alguma delas? Não. Peguei a funda. Pegou a funda. Então tem tridente, besta leve, besta de mão, clava pesada. Espadas curtas, né? Tinha também. E a Escaria pegou? Ah, o Grau já pegou as espadas curtas. Tinha duas espadas curtas. Tinha uma massa que tá na mão do Murin. Então tem tridente, besta leve e de mão, clava pesada. Não tinha adaga? O que, que é uma clava e pesada? E adagas. Tinha adagas. É um porrete. Porrete. Bastão de beisebol, mano. Pega o tridente. Pensa um bastão de beisebol. Um pilum. Pegar um tridente, então. Tridente da hora. Quadrilha. O Tridente tem regras especiais. Ele não dá desvantagem pra você atacar com ele embaixo da água. E se tiver faca, ganha vantagem. E... Você pode fazer tratamento de canal com ele 3 vezes. Tridente. Dano dele é um D6. É uma arma de arremesso. Que vocês podem arremessar. E ela é versátil. Se você usar com as duas mãos, dá D8 de dano. Só que tá com escudo, hein? O alcance dela é 20, 60 fits, ou seja, 4 metros e meio. Mas não deixa de ser gordinho. 60 fits dá quanto? Ela não vai jogar. A única arma que ela tem, ela não vai sair jogando por aí. Eu espero. É 6. Se voltar pra mim, tá bom. 18. Não tem. Não é bumerangue. Se você arremessar alcance normal, 6, até 6 metros sem desvantagem, sem penalidade. E até 18 metros é o máximo que alcança, aí você tem desvantagem pra acertar. Arremessando. Então tá, eu. Queria visitar. Quer ter pego a daga também? A daga tem lá uma pra cada um, se vocês quiserem, tá? Não, eu quero uma daga também. Ah, pode ter uma eu daga. Eu coloquei ela na minha mochilinha, por enquanto. Ok. Mochilinha de alma. A daga eu também peguei, você bota uma faquinha. Aí eu dou ataque nele, deixa eu ver se eu acerto nesse daqui. No líder também? No líder também. Okay, ele vai tá lá. Mais perto, né? Ele também tá mais ferido. Vamos lá. Eu queria fazer alguma coisa. Provavelmente você matou o líder e os outros ficam... Eu acho que eu tenho... Tem um talento que é bom. Que ele dá... É menos 5 no ataque, mais 10 no dano. Menos 5 no ataque, menos 10 no dano? Eu sei que tá aqui. Menos 5 no ataque, mais 10 no dano. É nerf nela. Bom, eu vou tentar. Adepto vai marcial. Lá. Não. Não. Deu 12, mais minha força. 17. Mestre em armas grandes. 17. Eu consigo somar ainda. Dá menos 5. Minha carisma? Tridente custodiado da arma marcial. Não, 12 mais 5. Somar você carisma? Mas você tá usando talento. Tridente custodiado da arma marcial, Pedro? Tridente e arma marcial. Mais proficiência. Mais proficiência. Somar 6 da proficiência. 17? 17? Acerta ele em cheio no peito. Seu tridente perfura a armadura que ele tem feita de conchas, tá? Avara o peito dele. Olha ele como que ele é aqui, ó. Ah, um detalhe que eu esqueci, tá? Vou falar pra vocês. O líder, ele tem 4 braços. Que bonitinho o líder, ele possui 4 braços. Olha o Zardar. Por isso que é evidente que ele é o líder, ele tem mais... mais braço pra bater nos outros. Vamos cortar uns então. Se a gente tirar. Ok, três, deu dano. Vamos putar um braço dele, pronto. Tá atacando com as duas? Ou com uma e escudo? Com uma e escudo. Ó, oh, espartana. Então é um D6 de dano. Mais sua força. Quer que você faça tiro ou depois? Já sou batendo, já. Não deixa. Tem que somar mais um D8 mesmo assim. Hã? É dois mais? Soma... Sim. É do da aula. Da aula. Da aula. Isso. Da deu de separadinho. 4, já tem 14, mais um D8. Ô Jeff, preciso logo buscar minha pneu na rodoviária. Hã? E aí eu vou ter que ir lá. Mais 7. Mais 17. Já vai, então. Eu acho que eu volto, né? Mais 5. Vocês vão ficar até que horas aqui? Mais 8. Então eu acho que eu vou levar o Rafa. Até eu levar o Rafa e voltar, vai uns 30, 40 minutos. Acho que sim. Tenho dois ataques. Deixem suas ações. Quer fazer as ações de vocês já? A minha ação é... Ah, eu ia atacar, não ia esperar não. A sua é atacar. De 22. Eu dou 4d10 de dano com a corrente nebulosa. Acerto com o modificador de... Como se fosse magia, então eu quase certeza que eu vou acertar. Quanto deu de dano, Lisbeth? Não, deu 20. É que eu tenho que somar mais. Eu tenho que dar mais um ataque. Ah, tá. Então dê seu segundo ataque. Faz sua jogada, Theo. Mas você arremessou a dele. Não, eu fui pra cima. Ariel, faz sua ação também, Theo. Presta livro de magia, Olivia. Pode fazer já e aí a gente anota os resultados e vocês vão lá. Ah, já que é pra fazer. Chuva de meteoro, meu irmão. Já que é pra fazer, adaga. Cutulo, cutulo, cutulo. Ponto heróico pra você. Ponto heróico pra mim. Pra eu não acertar os meus aliados. Ok. Chuva de tempestade. Conjurei rajada. Teste de destreza pra eles, tá? Ok. Eles passaram, tá? Eles são muito bons. Dificuldade. Olha, ali perto, velho. 18. É, teste de destreza. Só tem maga negra. Não tem maga negra, não, caralho. Raio de 12 metros. Quem você considera seus aliados? Todo mundo tá lutando com a gente. Tipo, a Alfa Negra. A Alfa Negra também, ok. Cadê o. Ok. Ok. Rola a iniciativa dos Minotauros, por favor. Mas o Ariel. Você tem mais zero. Lúcio. 3. E Antônio. Você vai pegar o Theo. Eu só te jogar um pouquinho mais pra lá. Pra eu pegar o cara, vai ter que pegar o cara também, que vai e pegar o Antônio. Antônio. Ah, eu levo o Evandro. Desculpa, ele vai pegar o Ariel. Pra ele abaixar. Você dá quanto de dano, Ariel? Eu vou dar... Eles passaram ou falharam, Jeff? Não, você dá o dano, ele reduz. Ele reduz aqui. Enquanto passaram. Em todo mundo, tá? Todos os... Sim, tubarão. Qual que é a dificuldade? 18. Vamos deixar só o líder vivo. Ah, os tubarões e... também, né? Também. É interrogar ele. Eu não sei se falar. Você só fala só gay? 24. Pessoal, vamos deixar o líder vivo. 28. Assim poderemos interrogá-lo. Vai falar 38 de dano, Jeff. Ou metade se passar. Se falar, eles não deixam. Qual que é a dificuldade? 18. Sou maligno, velho. Todos tomaram dano. 38 de dano em todo mundo. Eu não tô com as minhas armas. Tomaram dano cheio. Quanto deu seu segundo ataque? Deu 16. Acerta ele. E eu queria uma magia nesse segundo ataque. Queria usar. Deixa eu ver se acho aqui. Tá. Você jogou de frente pro chefe? É, punição arrebatadora. Eu uso. Não chega mesmo dano? Na primeira vez que eu acerto a criatura. Durante a magia, a arma penetra o corpo e a mente. E causa um dano psíquico de 4d6. Puta que pariu, joga 4d6 então. Nossa, a mais. 3, 5. Tem algum efeito secundário? O cara fica com medo, o cara. Sobe. Não, não, ele só fica com um ataque psíquico mesmo, fica meio louco. Mas isso continua até ele encerrar o turno ou como que é? Eu acho que dura 1 minuto isso aí. Então o cara fica 1 minuto no 4d6. A concentração até 1 minuto. 21 acerta, né? O líder. Então vai ficando durante 6 turnos todo. Eu tive que usar pra analisar. É, ele tem que fazer o teste de sabedoria, né? Se ele passar. Só pra mim. Não sou acerto, como acerto folga. 9. Quanto DD? Quanto? 4D6, né? 4D6, eu tenho que jogar o dano do ataque. 19, 24. 6, 4, mais 24. 24 de dano no líder. 24 de dano no líder. Soma mais a minha força. 12, 17. Ok. Vocês veem. Então, a Lisbeth saindo de lá de Thais. Vamos ver, termina de dar esse dano. 6. Nossa. Nossa. Nossa. 17. Só tá tirando um valor ruim, né? 23 mais 17. Nossa, 40. A Lisbeth vem correndo atrás dos corais com o tridente na mão, assim, fala atrás do escudo. Ergue o escudo e fica com o tridente no peito dele. Espartano, velho. Levanta, puxa o tridente pra trás, né? Vai, fica com o tridente de novo. O tridente vai varando o peito dele. Aí vocês veem. Qual que é o ataque que você deu? Corrente. Qual a corrente? Vocês veem uma chuva de flechas vindo do alto. É só... Não, não, flechas, pedras. Pedras? Funda. Ah, funda. Eu só peguei pra isso. Despertou. Vocês veem uma chuva, vocês veem uma verdadeira avalanche vindo do alto, caindo em cima deles. A Lisbeth crava o tridente no peito dele, ergue ele pro alto, gritando, cai aquele monte de pedra. Ele vai se tomando dano, e aí vocês veem uma onda assim de correntes vindo na direção dele. Passa assim por baixo da Lisbeth, sobe no movimento ascendente, arranca ele do tridente da Lisbeth, empalando ele, tá? No alto, e aí vuf, desmembra ele. Isso, porque era pra deixar vivo. Falar que era pra deixar vivo. Gente, vamos deixar ele vivo, né? E ele mesmo mata o cara. Que é o XP. É louco, o mato que leva. Ele mesmo mata o bagulho. Vou deixar ele vir pra lá interrogar. Pegar o freio. Ficou naquela lambidinha assim. Pô, eu não quero interrogar. As pedras vão caindo por cima de todos os outros ali. Pô, caralho. É, o próximo cara pode fazer alguma coisa de novo e dar uma puta torta. Vocês deram muito dano, cara. Só o dano da. Foi 122 no total. Da Elfa Negra. Maga Negra. Da Maga Negra. É que ela tá muito com o mago negro. Ela dá mais dano. É. Ela sozinha tirou meia vida dele. É? Vocês fizeram o restante do trabalho. Aí, de vez em deixar eu atacar meu cara, então vou atacar esse cara aqui. Todo mundo vão focar. E minha defesa foi diária, meu ataque. As pedras, elas se precipitam em cima dos outros, são alguém, e dos tubarões. Tá? Um deles cai morto. Um só, alguém. Tinha tomado 44. Não, desculpa. Um deles não cai morto, não. Tá, cai todos. Os 6 deles caem mortos. Seis deles caem mortos. Somente um deles fica vivo e extremamente enfraquecido, tá? Em cima do seu tubarão, tá? E os tubarões. Ah, eu não quero que mate os tubarões. Eles são maus, são bem rações. Eu vou pegar um negócio de álcool. É que o álcool. Vou apagar. Espirrando, vou passando o Jim Carrey espirrando. E 4 dos tubarões morrem também. Sobram 4. O que tá com o cara que sobrou vivo montado e outros 3. Nossa, eu dei um fatality no cara. Suave, cara. Tirei. Ó, eu limpei esses termos. Essa é qual? Achei. Tá dando dois. Aqui, né? Morreu 4 tubarão, 6 só rim. Você volta hoje ainda? Acho que não, porque o dia funciona até as 8. De já são sexta pra 7, cá 10. Ela come, dá um. Até eu buscar um aqui, levar o Rafa. Tá, tem quase. Tem 7, né? É, sabe. Eu tô Rafa, bora logo que você me dê. Eu espero que dê tempo de fazer alguma coisa. Vamos lá no setor 1. Lá perto daquele seu menino. É, você tá lá no setor 1. Então, Rafa, bora no setor 1. Nossa. Lá no Maurício Galho. É longe. Vamos lá. Eu vou abrir pra vocês. Se vocês me matar agora aí, na porta do Cthulhu. Não, não vai matar porque é pra deixar vivo pra interrogar, mano. Mas isso só precisa de um. Quem é agora? Não sei, quem tá com as... Era o Griel, e agora é o líder do Saul, alguém já foi. Morreu. Ah, tem um outro aqui, ó. E agora são os soldados. Em cima do tubarelho aqui, ó. Último soldado. Ah, agora são eles. Ah, esse Saul, alguém que ficou aí, ó, é bom. Ele faz uma ação legal. É, fugi. Corre pela vida dele. Que bosta! Não tem nada pra falar. Ele tá cercado por alguém? Tem alguém próximo a ele? Não. Possa dar um ataque de oportunidade? Tem, a... Sim. A Elfa Negra. A Alejandra. Ah, a Alejandra pode dar um ataque de oportunidade. Não sei, a Denise se aproximou também pra ela dar um ataque dela. Provavelmente sim, porque ela tá corpo a corpo. Caralho. A Denise também tá aqui perto. Ok. Toma. Dois ataques pro time que ele leva, acho que ele cai, né? Ok. Brincar direito com esses bichinhos. Pera aí, tu vai fazer uma magia. Isso aí é conjurador. Não vai fazer uma magia? Vai. Vai gastar a reação pra fazer o spell. Desculpa. Cancelou. Cancelou. Vai não. Não. Eu dei. Na sua reação fez com o counter spell. Cancela a magia dele. Ele ia fazer uma magia. Quem tá perto dele ali? A Lisbeth? Ia fazer uma magia na Lisbeth. Na Lisbeth. Dá pra saber que magia que era? Dá. Preciso jogar? Joga, joga aí. É invocação ou transmutação? Pera aí. Provavelmente eu não vou comprovar, hein? Se não for, é 12. Se for, é 17. É. Não sei o que é isso. Fala qual a magia, caralho. Guardião espiritual. Pronto. Acho que você passou. Não. É invocação. Eu acho que é evocação. Eu acho que é evocação. Então daria 17. Ok, e aí cancela a magia dele. Bom, os tubarões então. Porque os tubarões agem junto com os pequenininhos. Então eles são esse aí é. Os tubarões eles atacam então. Ah, lógico, ele né? Ele ia fazer cura em massa no turno dele, mas não, Deus, os caras não sobreviveram. Quem que tá perto aí? Cura a Lisbeth e a Alejandra são as duas que vão tomar ataque. Os tubarões cercam elas. E ataque. Bom, eles atacam com vantagem de qualquer jeito porque elas estão sangrando. Não, elas não estão sangrando. Não, não tomaram dano. Não tomaram ninguém dano. Ninguém foi atacado ainda. Ninguém foi atacado ainda. Então elas cercam, os tubarões cercam as duas para atacar com vantagem. Isso aqui fica aqui no meio. Ele tá em cima do tubarão. Tá atacando a Alejandra. Pode tirar os NPCs? Então ele tá. Botaria aqui atrás. Os Minotauros, vamos supor. Pode, acho que eles vão montar a gente. É. Pronto. Ele tá aqui em cima desse. Vou deixar ele aqui atrás. Pode deixar ele atrás. Ele tá em cima. Vamos lá, tubarões atacando. Lisbeth. Tubarão 1. 10. Mais. Cadê a ficha da última? Quanto que ela tem de CA? 17. 18. Porque tem escudo. 10 mais 7, 17. 18. Primeiro ataque. Não passou? Não. Segundo ataque. 12 mais 7, 19. Esse é o certo. Então acerta um ataquezinho na Lisbeth. Aqui tá marcado aqui, acho que e vai dar de dano. Não, ele tá na outra folha. 3d8. Não, não fui eu, foi algum de mim. Preciso de estar controlando vocês dois. Ataque do quê? Mordida? Isso não tem. Louco, foi alto. 13, 17. 20 de dano, Lisbeth. Você toma. Ataques na Alejandra. Aí eu sei que seguiu. Errei um, acertei o outro. O jeito de esquivar dela é diferente também, João? O jeito de esquivar dela, sim, ela é muito habilidosa na esquiva. Ela tem uma destreza muito alta. E eu tô tentando descobrir. Caramba, deu um fudido, meu caralho. Deu 23. Você não passou no primeiro teste? Inteligência nos ataques. Ok, tubarões já foram. Vocês. Agora é a Toph. Eu. Você, Toph. Prende o carinha. Prendeu o cara? Segura ele. Tá forte. Menina. Dá um grapple. O grapple é muito bom. Grapple é muito. Agora eu tô sangrando? Agora você está sangrando. Agora eles têm vantagem contra você. Qualquer um deles. Já tem vantagem. Mas agora é pior. Ele tá quase morrendo. Agora ele tem vantagem em qualquer situação. Ele tá quase morrendo, né? Tá, todo mundo quase morrendo. Não, não, o clérigo. Todos? Os tubarões também. Tubarões também, todo mundo dando 30 de grau deu 38 de dano neles. Certo. Praticamente um meteoro, um mini meteoro. Cara, isso aí foi muito engraçado. Cadê? Ele tá esfriando, hein? Ele tá lá atrás. É, tipo, ele tá em cima do tubarão. Ele tá em cima do tubarão. É como ele não viu em cima do tubarão, então eu botaria atrás pra identificar. Tem pedra aí perto? São os montes. É. Quem que é depois da Toff? Eu. Eu quero tentar moldar a rocha e prender ele nas pedras. Né? Fazer. Prender as eu não sei dele. Se eu chego até ele. Chega sim. Continua. Prender aqui ele assim. Não quer que eu segure ele? É? Aí, agora ele está em cima do tubarão. No meu turno, segura ele. Mas é por causa do tubarão, eu vou ter essa capa aqui. O que você vai fazer? Eu queria prender ele, mas você não tem. Dá um agarrão nele? Não, como agir com o Odar Rocha? Você vai querer que mata ou não os tubarões? Eu quero que não. Não mata o tubarão, tá? Tá, então eu vou fazer o seguinte: a gente tá na água, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui. Eu vou pular no Murray, vou pular aqui. E vou pular aqui atrás. Daqui de trás eu pego ele e jogo. Toma, Muri! É seu. Pra poder a água também. Entendeu? Jogar ele na água. Tá. Até o Muri. Certo, bom, vamos lá. Vê se seu deslocamento chega, porque seu deslocamento é reduzido. Metade do seu deslocamento. Você tem quanto de deslocamento? São dois ou um? Tem dificultoso pra você. Pra vocês debaixo d'água. Nós vamos bastante. Porém, você pode ir livremente. Você não precisa pular em cima do muro, você pode. Tá nadando, né? Você pode nadando por cima. Não, mas o medalha é bastante. Dá mais. Qual é a metade? 26. Quanto é a metade? 26? 13? 13. Dá quadrados ou metros? Metros. Dá tranquilo. Chega lá, tranquilo. E pego ele. Toma, amor, é seu. Agarre. Você vai tentar jogar o carinha no muro. É. Qual é o tamanho dos tubarões? Isso vai contar com um chove. Hã? Qual é o tamanho dos tubarões? Eles têm 1,5 metros, quase 2 metros de comprimento. Tá. Cerca de 1 metro de diâmetro. É grande. É. Grandinho, é grandinho. Normal tem quanto? É isso mesmo. Chove. Tá. Você tem multi-ataque? Tem. Não, eu tenho ataque e ataque bônus, não é multi-ataque. Não. Ataque extra? Tem. Ok. Tá. Você pode fazer vários ataques usando essa habilidade. Eu posso fazer dois. Show. Dois. Você pode tacá-lo no chão ou você pode deslocá-lo. Você vai fazer uma jogada de. Um Athletics. Atlético. E eu vou fazer Athletics ou Acrobáticos, o que for melhor dele. Check ou save? Ability check. Tá, tem com desvantagem. E eu vou fazer Athletics também pra resistir. Tá. Também com desvantagem. Não. É sim. Eu não. Claro que é. É sim. Não. Não é. Claro que é. Claro que não. Então, eu sabia? O Solerinho pode dar desvantagem? Não. A gente não está usando o Solerinho em combate hoje. Vocês não querem dividir XP com o Solerinho? É porque a gente. Eu, por verdade, é porque eu acho complicado usar personagens dos outros. Sim. A gente não sabe como que ele agiria. Não, não é questão de saber, mas foi. É tocar na ficha de outra pessoa é algo estranho. Vamos lá. Se você conseguir ganhar de mim, você desloca ele 1,5 metros. Aí você pode dar outro ataque, mais 1,5 metros. Mais outro 1,5 metros. E vai jogando ele. Você vai pôr dando soco na área e porra dele. Dando uma corrente pra empurrar ele. Quanto você tirou? 10. Não vai aí, Toff. Eita, Pedro, já não vai. Tá, tirei 6, tirei 10 total. Ah, você brincou, Leon. Empatamos, empatamos. Quer gastar ponto heróico? Tá. Vamos lá, 6 a mais? Pode ser. Então, você ganhou. Ele anda 1,5 metros. Tá, nesse hora que ele anda esse 1,5 metros, eu posso dar com esse outro ataque com ataque atordoante, pra hora que ele ir, ele ir stunado. O ataque atordoante, ele consome ação? Não. Hã? O ataque atordoante não consome ação, certo? A ação de ataque. Faz parte do ataque, isso. Certo? Então pode. Tá, deixa eu ver só quantos pontos de kit eu gasto. Eu acho que é 2. Um ponto de kit. Você tem que passar no teste de constituição, Jeff. Dificuldade. Tá uns 20 e pouco, né? Não é porque acho que é sabedoria. Não, acho que é 17. Não, somo 2 valores. Ah, soma destreza ou inteligência? Não, a proficiência e a sabedoria. Tá. Ah, é muito mais difícil. 16 já é dificuldade. Constituição. 16 de fulano. Você tem que acertar ele, né? Oi? Ah, não, peraí. Você tem que acertar ele. Sim, tem que acertar ele, que era o próximo ataque que eu vou fazer. Quer dizer, eu ainda não fiz ataque. Tá, aí você não vai empurrá-lo, você vai atordoá-lo, certo? Isso, só que assim, o movimento que eu vou fazer. Porque aí você vai dar ataque pra dar dano. É, mas ele vai deslocar. Ele já tá deslocando, né? Ele vai ficar boiando ali. Tá. Ok, então é 16 de constituição. Pra ficar atordoado. Ok, beleza. Constituição tem mais um. Ó. Opa. Eu tinha 2 no dado. Tirou 16. Tem 16 certinho. 16. Quer gastar um ponto heróico adicional 16? Eu quero gastar um ponto de ki pra adicionar um a mais. Não, ele tem mais um só. Você tem... Peraí, ele tirou 15 e deu 16. Não, 16. 16 no dado. Mais um 17. Mais um 17. Então, não, meu teste deu 16, gente. Não então, tem mais um? O dado é 15. O dado é 15? Então, é. Eu tenho 16. Não, é 15. Eu posso adicionar então um de ki, ao invés de gastar ponto heróico? Não. Quero ponto heróico. Então fica ponto heróico. Demorou. Joga um D6. Tinha sim. Eu vi. Você adiciona um D6 a dificuldade pra resistir ao seu poder. Ah, tá. Mas okay, que falei. Seja, falei. Tem 6 também. Falei, ok. Ele está atordoado. Stunned. Incapacitado, não pode se mover, não pode, pode falar apenas balbuciantemente. Fala em testes de força e destreza, sem froze. E rolagens e ataque contra ele tem vantagem. Isso. Ok. E aí ele tá indo na direção do Murin, boiando lá, atordoadinho. Tá. Boa. Você ainda tem ataques? Não. Eu tenho rajado de golpe, mas deixa quieto. Não conta agora, isso não conta. Meu Deus. Você poderia ter feito diferente então. Dá o primeiro ataque, você dá um chove. Empurra ele. Dá o segundo ataque, mais um chove. Empurra ele mais 1,5 metros. E aí você gasta ponto aqui e dá uma rajada igual pra dar dano e atordoar. Sim. Entendeu? Mas aí seria três. Olha como legal. Mas aí seria três. Três o quê? Chove, ataque. Sim, chove e rajada de golpe. Rajada de golpe entra como um ataque extra, não é? Mas entra ele fazendo três ações. Show, ataque extra. Não, você escolheu. Qual que foi sua ação? Ataque. Certo. Você escolheu a ação de ataque. Na ação de ataque, você pode trocar um ou quantos ataques você quiser pelo chove. É. Ao invés de você causar dano, você empurra ou derruba o adversário. Então, eu troquei o primeiro. Você trocou o primeiro. Aí o segundo, você poderia trocar e empurrar mais. E aí gastar o ponto de ki pra fazer a rajada, não é? Não, porque eu tenho o terceiro ataque. Mas a rajada não entra como extra? Não, esquece. Não, esquece. Não, eu sumei, foi assim, se tivesse rajado, sim, mas, não, então esquece. Então, a rajada viajando. Entra no golpe. Eu estou viajando. Vou dar um ataque e fazer uma rajada. Então quem que é próximo? Eu. Você tem mais ações? Não. Então quem que é próximo? Você, ele? Eu. Você, então. Vamos lá. Eu vou fazer a magia muralha de pedra. Muralha de pedra? É. Então aqui, eu empurro ali o bicho pra cá. 1, 2, ela manda pra cá, claro. Ah, você tá mexendo, movendo meus tubarões. Eu tô só colocando, eu tô movendo as meninas. Tá movendo meus tubarões, isso sim. Tipo, ela tá usando a muralha de pedra pra tirar o... A Lisbeth, a elfa do... É. Não vai no perigo, mas sim do... Da área de ação pra vocês não atacar os bichinhos, se os bichinhos atacar vocês. Ó, Jerry, você tá errado, ó. Oi? Foi a rajada de golpes. Imediatamente após você realizar a ação de ataque no seu turno, você pode gastar um ponto de ki pra fazer dois ataques desarmados com uma bonus action. Daria com bonus action. Então daria pra fazer isso. Então dá pra fazer sair da barra. Sim. Ah, não, tudo bem. Amor, só pra você entender o combo que dá pra fazer. Dois ataques são bônus rajado. Faz um teste de destreza dos tubarões. Tá fazendo o quê? Mulher de pedra. Causa dano neles? Não, mas se eu for fechar eles completamente, você pode atender um teste de destreza. Eu posso o quê? Se eu for fechar eles completamente, por exemplo, um quadradinho, você tem direito a um teste de destreza. De neles, você tem... Ok. Destreza Falharam. Eles estão bem fraquinhos. É assim, é por isso que tem que dar teste, porque eles não tinha. Só que esses são os tubarões toupeiros, eles nadam, eles escavam. É. Tubarão toupeiro? Onde que é o tubarão toupeiro? Então aqui tem duas e aqui tem duas. Ó, é bem legal esse esquema que dá pra fazer dele. Uhum. Maradeira dele, cara, sai umas garrinhas. Então os bichinhos estão presos em uma muralha de pedra. Poderia, por exemplo, dar um grapple, um shove, ajuda e golpes. Com ataque atordoante. Ok. Bom, a Toph. A Toph ela salta por cima dos corais, cai atrás dele, junta as duas mãos, formando uma espécie de uma flor, bate nas costas do Saladin, joga ele de cima do tubarão na direção do Murin, ele vai indo assim, agitando os braços, a Toph se aproxima dele. Dá mais um golpe no rim dele e aí ele fica paralisado. Você vê os olhos dele já fechando assim como se estivesse sonolento e ele vai flutuando na direção de vocês, tá? Totalmente atordoado. Paralelamente, se ele faz emergir do solo, ó, rochas, areias, elas vão se juntando formando uma redoma de pedra que fecha todos os tubarões ali. Redoma mesmo, não jaula. É muralha. É muralha, né? Ok, os tubarões somem da visão. Aqui é quadradinho. Perfeito. Posso deixar uma passagenzinha pra mim entrar? Pode deixar uma abertura. Pode fazer um buraco pequenininho. Mas quando você olha pras trevas, as trevas olham pra você. Pode fazer uns furinhos pra você. Deixar um buraco do tamanho que você passe? Então ele também passa. Suficiente pra os quatro respirar ali? Lógico, eles têm o mesmo tamanho que você. É. Então eu deixo só um quadradinho assim, ó. Ok. Eu vou passar por ali de qualquer jeito. Tá bom. Fazer uma mosca, pá. Pra... É, uma mosca embaixo da água. Beleza, eu vou virar um peixinho. Aí eu sou para olha, comida! Mas eu não vou entrar lá dentro, gente, só pra mim ver, caralho. Tá bom, bota um olho, porra. Ela entra o peixe e tubarão, opa, comida! Aí ela fica presa lá dentro com os quatro tubarões sozinha. É. Essa é da hora. Tem uma barbataninha pra cada lado. Aí o tubarão morde a mosca, que é fácil morder, tira todos os pontos de vida da mosca e passa dando pra ela. Ela está sangrando. Com vantagem. Ela tá perdida. Espera aí. Aí o celeirinho, ele olha pra essa... Redoma. Redoma, com um furinho, e assim ele sendo moída, ele... Olha, eu acabei de inventar o triturador de lixo. Então tá. Tubarões fechados, o Salgain stunned, que... Agora acho que eu morri. É, levou. O que você vai fazer? Agarrar ele. Grapple nele? Sim. Eu falho automaticamente. No meu. Não. In saving throws. É, como se a Bit Check fosse ter muita vantagem. É. O cara tá. Eu vou só travar ele, mas agora vocês podem interrogar. Descobrir onde estão nossos itens. É, se eu não posso me mover. Eu não posso fazer um Athletics pra... É, você não tem, tipo, você tá... Eu falho no Grapple também. Sim. Então está Grappled. Tá. Quanto tempo durou o stun? Até o próximo turno. Até o seu próximo turno. No final do próximo turno. No final do seu próximo turno. Tô muito roubado. Ok. Bom, ele tá à mercê de vocês e os tubarões também. Eu viro o... Que vocês vão fazer? Se o Theo tivesse ali, agarro ele. Pronto, Theo. Você pode interrogá-lo agora. E descobriram onde estão nossos itens. Interrogar o hate! A elfa negra. Se não, acho que a elfa negra pode fazer isso para nós. Interrogá-lo? Com prazer. Deixe esse vermezinho comigo. Mas cuidado, ele faz magias, né? Por isso que ele está sendo segurado por mim. Vamos cortar as mãos dele para ele não fazer mais magia alguma. Ou melhor, talvez só a língua. quando ele vai falar. Ou a língua e as mãos. Bom, mantenha ele falar onde estão nossos itens. Mantenha o seguro. Depois eu deixo você fazer o que você quiser com ele. Ela pergunta pra ele em Aquan onde estão os itens de vocês. E ele não responde. Ele fala em Aquan, como um dele. Ele fala em Aquan, não responde. Não, ele não fala o idioma troll, não. Vai falando pra ela. Né? Ela fala em Aquan, aí ele responde Aquan pra ela. Eu posso usar ela. Mas ela vira e fala, mal educado. Eu acho melhor matarmos ele. Ou então, soltar, quem sabe ele nos leva até o que nós queremos. O que vocês preferem? O que ele falou pra você? Apenas me xingou. Tem como eu usar intimidar nela? Nela? Ou usar nele? Nela não. Mas eu pode usar nela. Se eu intimidar nela, ela que vai ficar com medo de você. Eu tenho intimidação. Você pode tentar intimidá-la. É, só eu não sei se é muito bom, não, mas... Vai estudar os tubarões? De que forma? A primeiro momento, visual. Ok. Ok, eu quero ver o que são as marcas, como foram feitas... Será que eu tento intimidá-lo? Vou ver alguma magia se foi profanado, entendeu? Vou tentar ver o que foi feito com eles. Percepção. Eles... Murray, intimidação. Eu vou só castar uma magia antes, tá, amor? Lisbeth, você vai ajudar o Murray a intimidar? Vou. Então... Help. Ainda não lembro, preciso botar essas ações no escudo. Não tem essas coisas no escudo. Mas eu acho que o Murray vai jogar com vantagem. Então eu jogo normal. Qual de vocês 20. Tem o maior bônus? Tem ponteiro aqui ainda, amor? Tem. Posso roubar ele? Não, desculpa, posso usar ele? É que eu não sei se eu vou conseguir fazer, tipo... Ok. Quem estiver recebendo ajuda vai jogar com vantagem o teste. Quem tá ajudando quem na intimidação? Quem tem maior bônus. Só tem quem tem maior bônus. Eu acho ela que tem maior bônus aí, mas é mais fácil eu ajudar ela, porque eu jogo com desvantagem. É. E tenho menos um de carisma. 23. Você joga com vantagem. Bom, eu quero que vocês me descrevam de que forma que vocês vão intimidar ele. Eu vou. Vocês vão dizer como pra eu tô no grapple dele. Uh-huh. Eu vou apertar mais a força. Ele negocia ele, não sei o que ela vai falar pra ele pra Alfa Negra traduzir. Certo. Aí vai dela, eu vou. Beleza, você vai fazer o ele sofrer. Isso. Você fala, acho melhor. Você, D. Você pode fazer o que você quiser. Eu. 23. Pai, Elfa traduz. Por mim, eu tô indo mais na dela. Eu quero conseguir as informações, mas. É, a todo custo, se tiver que tirar as partes do corpo dele. E soltar, pra mim tá tudo bem. Caraca! Olha o Tafa, fala isso pra ele e pra ela. Vamos intimidar ele. Arranca uma guelra dele. Arranca um pulmão do cara. Vai falar agora? Ah. Beleza, joga o teste. Siri, você... E eu tenho... Olha pros tubarões. Visualmente. Nossa, muito ruim. Você vê as manchas negras neles. Tá? As manchas negras estão na pele deles. 5 e 3. Faz parte do corpo deles. Não é que foi pintado. Faz parte do corpo deles mesmo. Essas manchas elas têm padrões aleatórios. Tá? Não tem uma lógica para essas manchas. Elas não representam símbolos. Nada do gênero, são só manchas mesmo, tipo mancha de tubarão, de tubarão, mancha de zebra, de outros animais. E você nota algo estranho nos olhos deles, tá? Você olha nos olhos deles quando eles vão lá e passam assim diante de você e se viram buscando uma saída da muralha de pedra. Quando o olho deles fica de frente pra você, você olha no olho deles, aquele olho meio... Oi, tubarão, ele é meio esbranquiçado, né? O tubarão é totalmente preto. Totalmente preto. É. Que bosta, não, né? Não é totalmente preto, o pupila dele é gigantesco. É, mas você tirou um bom valor, você consegue ver. Por debaixo do olho dele, né, do cristalino do olho dele, quando ele vira assim, você vê uma mancha negra se movendo, como se ele tivesse óleo líquido solto dentro do olho dele. Então, posso dizer mais ou menos assim, que você tivesse possuído? pode ser o que você quiser. É, se fosse possuído é uma boa explicação. Uma dúvida. Se ele tivesse aquelas marcas tribais nele, foi alguma marca de ritual, ela não consegue ver se aquilo lá com um efeito não, mágico? Não é, não é marca tribal, não é ritual. São manchas naturais do corpo dele. Ah, tá. E no olho dele tem uma espécie de um óleo dentro. Ele boiando no cristalino. Calma, o olho dela, ele tem expressão muito por sangue vermelho, pelo sangue humano, ou por qualquer outro tipo de sangue? Qualquer sangue, é tubarão. Sangue, é carnívoro, velho. Apesar que eles atacaram vocês, mas não atacaram os companheiros deles. Então, seria muito útil tentar, né? Eu se ele pegasse por uma disso. Parte de algum que a gente já matou, pra ver o que que isso pode despertar neles. Pega um corpo do líder. Pega o corpo do líder e joga. Ou melhor, corta o dedinho pra esse cara aqui. Pegou um bracinho e jogou lá dentro? Os tubarões não atacam. Os tubarões não atacam. Eles não atacam. Entra você com esse braço lá dentro. É, por quê? Eu nunca estudei o Não. Entra com um pedaço de zumbi pra você feder igual um zumbi. É. Cheira igual a um salão. Lisbeth, quanto deu sua intimidade? Se você passasse o sangue dele no teu corpo, deu muito baixo, deu 15. Não fazem nada porque eu sei que o seu é dos companheiros. Deixa eu ver qual que é o resultado. Quando você enfrentar um apocalipse zumbi, passa sangue zumbi no corpo. O problema é se passar pelo sangue, né? Que nojo. Nossa, cara, fizeram isso no filme, mano. O que vocês estão querendo saber dele? Não lembro se na temporada foi. Onde, onde tá o pessoal que matou... Os caras que foi, que usou nossos itens. Você quer saber o básico, onde tá os itens, onde tá os caras e qual a segurança do local. É. Certo. Ô, Begloy. A Lisbeth vai com a espada assim, por baixo do sovaco dele, passando a espada pra decepar o braço dele. E a Alevandra falando em Akon, né? Vocês não entendem. Mas ela falando pra ele, vamos, diga, diga, pra onde vocês levaram as nossas coisas? Onde está o grupo que roubou os nossos objetos de metal? Diga logo, seu verme, diga, diga. E a Lisbeth vai passando assim, ele fala alguma coisa. A Alevandra fala pra você, pode parar. Eles levaram os itens para a cidade. Que cidade? A cidade deles. Fica no fim dessa fenda aqui. Tá. Então, o caminho que a Elante nos indicou. Pergunta-se qual, como é que é a segurança, posto de guarda. Ela pergunta para ele e joga pro Intimidate. O Beto dela. A gente pode ver se ela interrogar, eu também quero perceber. Tá. 20 natural. 20 natural? Intimidado 20 natural. Você consegue se cagar de medo. Fale com os tubarões. Boa, guria. Você provavelmente deve ter mais tubarões de guarda. Minha pupila chega dilatada. Nossa. A gente fica sangue no olho. Lá, vai rasgando o braço dele. De repente ela para, começa a passar assim na virilha. Né? Vai virando a ponta da espada assim e começa a empurrar assim. Por baixo dele. A questão é que, tipo, eu não sei tipo, quanto tempo dura. E a Alevandra a gente tá debaixo d'água, né? Falando com ele também. Né? E aí a Alevandra vira pra você e fala: pode esquecer, ele não vai nos dizer mais nada. Pode matá-lo. Mata? Eu solto ele. Degola? Como você mata ele? Eu quero pegar o tridente e. Eu solto ele pra antes dela matar. Pera aí, antes dela matar, eu solto. O Murin liberta ele e você atravessa o peito dele. Vai falar, o bicho é contra a pontinha da daga aqui. Com o tridente. Quando você atravessa o peito dele com o tridente, aí a Alevandra vira pra você e fala: ótimo, ele já está morto. A propósito, ele nos revelou aquilo que a gente queria saber. Que vaca. Temos problemas. Tem muitos guardas na cidade e próximo a ela. Realmente, a cidade é extremamente vigiada. Deve ter guarda montado nesses tubarões. Eles, os Sogas, os Selacos deles, estão por toda a parte. E eles têm os seus aliados, os Merrows. Mas mais que isso, ele me revelou algo importante, graças ao seu crítico. Alguém que lidera essa aliança, alguém de grande poder, uma bruxa do mar. Temos que estar preparados para ela. Missão Popeye. Celerinho, pode fazer algum teste para ver se for alguma história dessa bruxa do mar, alguma coisa assim? Deve ser uma bruxa do mar. Bruxo do mar. Bruxo do mar é um bicho do D&D, tá? Assim. O Celerinho ele passa o básico pra vocês do que é uma bruxa do mar. Ela é uma aberração. Ele acabou por aqui, pelo visto. É uma aberração. É uma monstruosidade, cara. Isso aqui é uma bruxa do mar. O Celerinho, o que ele passa de informação pra vocês? Ela é... possui poderes mágicos. Grandes poderes mágicos. Tem uma aparência horripilante. E elas possuem uma maldição. De que mesmo que elas se disfarcem por magia, elas continuam sendo feias. Eu olho pra elas negra, nunca vão é uma, ser bonitas. Eu olho pra Elfa Negra. Tu é uma bruxa do mar? Ela vira e fala pra você. Não. Não? Só pra ter certeza. Não sou uma bruxa do mar. Mas eu posso ser uma carrasca do mar, se você continuar me provocando. Ah, relaxa. Vamos parar com provocações. Amor, vou usar paralisia nos tubarões. Paralisia? Ok. Faz o save throw de destreza. Outra. 11 no dado, falharam. Ok, agora eu entro lá dentro. Bom, lute. A Levandra vai e pega um tridente pra ela. Eu não sei se o Bruno saberia, mas tipo assim, pelo que a gente viu ali no negócio, tipo, a gente jogou braço de salguém ali e os tubarões não fizeram nada. Se a gente pegar o sangue, alguma coisa, resíduos do corpo dele pra disfarçar o nosso cheiro, pra poder invadir esse lugar sem chamar atenção, quanto tempo duraria pra gente estar na água? Quanto tempo duraria? É, porque tipo, não sei se diluiria com o tempo, com a água, ou por ser criatura marinha, tipo, não tem importância nenhuma. Dura pouco. Porque você vai estar se disfarçando com o cheiro do sangue, né, que vai se esvaindo na água, não vai estancar, vai perder todo o sangue. Mas a gente pode levar uns pedaços de corpo. Pode levar uns pedaços de corpos. Vocês podem tentar isso se vocês acham que vai. Sim, pode tipo primeiro corpo pra lá, tipo... atrair outros bichos. Vai atrair mais. De repente aqui, ó. Vai atrair outros carnívoros. Peraí. Sério, você entra lá dentro? Eu devia ter chamado algum outro cardume. Eu abro uma passagenzinha. Essa... Eu peço pra Top moldar terra. Deixa aqui, pra ver se tinha bagunça aqui. Você pode moldar a terra pra mim? Como? Com a pedrinha. Só rabo. Não, como você quer que eu moldo? Um triângulo, um quadrado? Moça, com que pedrinha? Eu quero conseguir entrar. Com que pedrinha, moça? Foi o que eu falei, foi com que pedra? É, com magia. É só abrir a porta? É, ou uma mini portinha, só pra mim passar. Tipo, tum! Exato, perdi uma puta oportunidade. Claro! Brrr. Eu ia fazer isso, idiota. Claro, Lotus da Morte! Pequenininha! Não, eu ia fazer isso. Pronto. Eu faço olhar da penitência na pedra. Tô medindo a altura assim. Tá. Tá, eu abro. Abre uma passagem, os tubarões estão paralisados lá dentro. Agora o que você fez? Fechar. Você fez Hold Monster? Não, eu usei o jato da espada. Ah, você fez um cone de paralisia? Isso. Escreva essas coisas, por favor. Desculpa, eu uso um cone de paralisia com a minha espada. Ah, muito melhor. É tipo a escama do dragão de prata. A buzina paralisante do Chapolin. É muito melhor quando vocês descrevem as ações ao invés de vocês só rolarem dados. Bom, você entra lá dentro e você percebe os barões eles agitados olhando pra você. Ótimo, agora eu vou analisar eles melhor. Você vai dissecar o bicho? Não. Seria muito bom analisar melhor, agora vai abrir ele. Ok, fez, entrou, fez uma análise. Agora eu vou analisar contato, tudo. Ok. Vou usar uma magia. Fim do turno deles. Ela não consegue distrair eles? 15 no dado. Qual que é a dificuldade? 21. Ah, não passa. Não passa. Continuam paralisados. No tato? É, eu vou no tato. Não sei se tem alguma magia que eu conseguiria. Agora com. Você vai palpando eles, você percebe que o couro deles, que deveria ser algo macio, porém resistente, ele parece ter uma crosta sólida. O couro deles ele é enrijecido. Como se fosse uma armadura de couro batido, sabe? Eu já quero entender o que aconteceu com eles, porque eu quero entender assim, ó. Vamos supor, eles eram tubarões normais antes ou não? Eles nasceram assim, entendeu? Foi jogado algo neles, vamos supor, uma maldição, ou coisa que fez, como eles foram profanados, né? Ou não, eles são uma espécie específica de aberração. Tá. Isso eu quero saber. Eu quero saber se tem como reverter isso deles, pra eles voltarem a ser tubarões normais, ou não. Tem que continuar com o mesmo jeito. Só que agora vai comer sangue de qualquer criatura, não só sangue humano. Ok. Quando você entra na jaula, você nota o seguinte: os tubarões eles foram feridos pelo Griel. Uma pedrada de monte. Uma pedrada dando esmagamento. Tá? Joga um D8. Primeiro joga um D20. Tem que tirar mais que 10. Não, 9. Então não tem o elemento pra você analisar lá dentro. O elemento esmagado por... O elemento, a pedra... Tá, ok. Que outro tipo de análise você faz? Pedra caiu ali e lascou na... Eu vou pegar um cadáver ali, vou dessecar ele. O que eu posso fazer? Se eu olhando fisicamente só com a mão eu não consigo entender... Ok, eu saio. Por favor, Top, fecha a portinha. Vou até um cadáver. Abro ele pra ver a anatomia que tem diferente, né? Onde eu vi o óleo negro, eu vou lá. Rola medicina ou natureza? Hã? Rola medicina ou natureza? É pra natureza. Vamos rolar natureza. Vai ser aquele jato preto subindo no seu olho, queimando tua cara. 18. O que eu consigo na minha caixinha 30. De informação da mulher? 30? É, eu tenho profissão dobrada. O que você perguntou, Di? Que eu consigo na minha caixinha de informação sobre a mulher, mais alguma coisa. Teve como combate, se... teve a forma que ela interrogou o Saladin, o jeito que ela se portou, o jeito que ela... Qual que seria a classe dela? Ok. Joga um outro inteligência. O jeito como ela fala com o Saladin, como ela conduz o interrogatório. 14. 14? Não diz nada sobre ela. Tô jogando com desvantagem, né, velho? É um desconto. Se fosse sem desvantagem, eu tinha tirado 30. Teria reduzido pela metade. Tá. Então o parque passa. Na primeira eu tinha tirado um valor alto, tinha 19. Você nota o seguinte, ela sabe como se portar de forma ameaçadora durante a interrogatória. Outra coisa você nota, ela é muito furtiva. Ela é muito furtiva. E aquilo que o Celerin falou, quando ela atacou pra saber onde bater. O líder, ela tava buscando as artérias e com uma adaga ela fez um estrago violento no cara. Inclusive usou magia. Ela sabe onde bater. E usou magia, o mesmo tipo de magia que o Kriya usa. Porém, não, o Kriya usa magia. Usa. Marca do caçador. Hunter's Mark. Hunter's Mark. É magia. Então eu vou falar certo, que ela é uma mistura de Ranger. Então pode ser uma Ladina Ranger. Porque Ranger de Lâmina. Por exemplo, não, primeiro que ela é elfa, né, velho? Cá convenhamos, ou se ela vai ser Ranger ou um tipo de conjurador. Sim, ou uma guerreira. Dificilmente você vai ver um guerreiro entre elfos, mas vai ser um ranger que vai usar espada, aí assim é um ranger. É, ranger de Aulano, pode ter alguma coisa do ladinho também. Pelo, habilidades do ladinho. Pelo pouco que eu conheci do Calango lá, né, Calango? Muito bem. Camaleão. Do Calango! Do Camaleão. É, tudo réptil, caralho. Pouco que eu conheci do Calango lá, dos caras do... O jeito que a gente fingia ser Ladino, o aspecto dela remete muito a isso. Então ela tem uma pessoa de Ladino. Ele matou. De Ladino e matou. Matou. Ranger, Ranger, Ladino. Não, o Ladino tava bem que óbvio. Depois que, depois que ela usou o passo da Corrida da Sombra na corrida passada, é, foi o que Lucas falou isso. Acrescento outro dado. Esse dado é bem de bosta porque eu tô desde 32 sessões prestando atenção nela. Ok, ela é Ranger, arquétipo caçador, Hunter, e Ladino, arquétipo assassino. Porque ela foi, deu extra ataque no cara, né? E usou o Horde Breaker, deu um ataque no outro cara. Horde Breaker, ataque de Hunter. Entendeu? 30. Tá? Você rasga o tubarão primeiro. A água fica manchada, tingida por um sangue negro viscoso. Ah, desculpa, pessoal. Por favor, senhor, vocês podem se dar uma licencinha que eu vou fazer... A água fica turva, como se tivesse sido tingida pela tinta do polvo. Porém, isso, esse sangue é viscoso, como se ele fosse um óleo. Como se fosse o óleo que tá boiando no olhinho deles. Tá? Quando você rasga ele e você começa a olhar ele por dentro, você vê que os órgãos internos dele estão totalmente deformados e fora dos lugares corretos. É uma mutação muito estranha que esse animal sofreu. Mas aquilo foi feito com ele. Ele era um tubarão comum. Sim. Ele foi profanado. Eu quero saber como desprofanar. Nem que eu tenha que usar a magia santificar. Eu tenho. Magia santificar? É, só que eu tenho que gastar um ponto arte. Deixa eu ver se magia santificar reverteria isso, mas eu acredito que não. Só que ela demora 24 horas. Como que é santificar em inglês? Santificar, não sei, mas eu vejo em português se você quiser. Vê a descrição. Nossa, que frio, gente. Vamos encerrar o jogo. Bom, mas você... 30. Você nota o seguinte, a mutação que ele sofreu não é uma coisa assim... mágica, é uma coisa física realmente. Uhum. O corpo dele foi deformado de alguma forma bizarra. Ela pode associar, de certa forma, isso à pressão da água? Não. E assim, eu imagino assim, uma criatura nascer embaixo de tanta pressão pode ter essa deformidade, entendeu? Não. Então não. Não. É uma coisa aberrante mesmo, bem bizarra. Acho que é esse Mé Índia. Pode ser mistura de duas espécies? Não. Não pode ser mistura de duas espécies. Não. Essa deformidade. Ao que tudo indica. Com 30, mas. Esse óleo negro tem alguma coisa a ver com essa mutação. Não dá pra recolher esse óleo pra fazer algum. Dá. É difícil. Na verdade, esse óleo negro, né? É o sangue dele, viscoso. Parece um óleo. Tá. Como o óleo, não sei se. E aquele. É, e o que flutuou assim no dentro do olho dele, né? Que é uma coisa mais bizarra ainda, dá a entender que isso tem alguma coisa a ver. Eu acho que não tem nada pra fazer isso, né, mano? Aqui. Santificar é como se fica uma área segura, vamos dizer é, assim. É, área segura, imagina que tem um zone round. É. Aí enfia no olho do bicho e pode entrar água. Mais alguma coisa? Eu tenho um frasco de poção e você vai encher de líquido e vai encher de água junto. O quê? E vem a merda. É. Eu quero fazer uma merda, mas eu sei que é merda fazer isso. Ok, vamos libertar o pai do Cthulhu. É. Agora vamos libertar o tio dele. É. Porque, tipo assim, eu tô com inteligência 11, né? Eu perdi meu item, sabe? Eu não tô mais raciocinando muito bem. É. Você pode conversar com a gente e ver alguma coisa. Né? Você pode falar merda que você quer fazer e ver. Desceu muito rápido na água. É, não fez a pressão. A descompressão. É. Por isso que é bom conversar primeiro. Conversa primeiro com seus aliados. Então essa mutação ocorreu, vamos dizer assim. Antes dele forte. Nascer, vamos dizer assim. Nas ovinhas. Ou depois que ele já era um tubarão comum? Como seria possível determinar isso? Pelo tamanho dos órgãos dele. Se o órgão dele vem acompanhado com o mesmo líquido. É porque, tipo assim, você sabe a anatomia de um animal normal. Né? Então, tipo assim, ele tem as características normais, mas ele teve alterações, né? É. Seria, talvez, se ele foi infectado depois. Agora não, a estrutura do órgão já é diferente, ele já, por exemplo assim, nasceu de uma forma diferente, entendeu? Ele foi estruturado diferente já. Não, foi, ele não é estruturado, o corpo dele não é pensado. Sim, eu tô te dando um exemplo. O corpo dele, por exemplo, o coração tá fora do lugar e tá sendo pressionado pelas costelas. Por isso que ele é... O corpo dele não deveria ser assim. Não, totalmente. Sim, mas o que eu quero saber, tipo, é um coração normal... Não. Né? Por exemplo, assim, ó, que cresceu como um coração de um tubarão e depois, por algum motivo, ele trocou de lugar e foi contaminado, né? Ou ele já... Quantas válvulas tem um coração normal, um tubarão? Eu que sei. O tubarão não sei, mas o ser humano tem duas, né? Duas. O tubarão é duas, o ser humano é duas. Aqui é a que sai. São quatro. Eu acho que são quatro, duas são que saem e duas que entram. É, duas que saem e duas que entram, né? São quatro. Um tubarão também, agora são quatro. São quatro. Sei lá, com o cartoniano, são quatro válvulas. Tá? Esse que você abre, você olha no coração dele, que é todo torto, você vê que ele possui quatro válvulas, mas uma das válvulas, ela se fechou e do lado saiu uma veia, criando uma válvula adicional. Ele tinha quatro válvulas, mas uma dela fechou e ele tem uma quinta válvula ali. Então, teoricamente, o que profanou ele foi depois dele já ser um tubarão comum. Depois dele ser um tubarão comum, depois de adulto. E eu não tenho como reverter isso. Depois de adulto, porque essa válvula que tá fechada, ela tem estrutura normal. Ela tem o tamanho de uma válvula de tubarão adulto. Ok. E eu não tenho nenhuma ideia de como reverter essa porra. Não. Infelizmente, não. Nos livros que eu li da biblioteca do cara, de... Qual cara? Ah, do cara lá do... Camaleão? Onde... Não. Cara, lá do Uno é muito vago. O cara onde a gente pegou o livro que eu entreguei pra Raven. Ah. E, teoricamente, eu trouxe a biblioteca dele comigo, no meu buraco portátil. Uhum. E eu tive a oportunidade de ler alguns, né? Dá uma olhada, vi algumas coisas. Eu já vi alguma coisa assim lá. Eu acredito que não. Não? Tem medicina avançada. Se tivesse uma certa biblioteca. Eu fiz pós-graduação em biologia, mano. Se tivesse uma certa biblioteca, talvez. Qual biblioteca? A biblioteca do Grêmio. De quem? Do Grêmio. Sim, lá com certeza teria essa informação. É, parece que foi alguma coisa injetada neles ou não? Injetada? É. Quer dizer, eu tenho um composto aqui que eu criei muito. Muito bonito. Muito louco, mano. E vivia aqui no tubarão. Como você determinaria que foi uma coisa injetada? Tirar o sangue dele, tipo, não tem resquício algum mais de glóbulo. Mas aí de pode ter transformado, pode ter virado, né? Aí eles injetaram uma solução que eles mesmos aplicaram. Mas como é que você viria que injetou uma solução? Você vai na barbatana dele e vê se tem pico? Não. Você vê se tem cicatriz, porque vai ficar uma cicatriz. Substituíram. Você olha a barbatana dele, não tem nenhuma marca de... Substituir o sangue por outra coisa. Dá é viciado, é o tubarão viciado. Porque pra você injetar um composto, teve que no mínimo abrir o tubarão de alguma maneira. A única marca de heroína é das pedradas do elfo do grupo. Heroína. Entendeu? Vê se tem alguma marca. Não tem marcas, mas tem uma coisa estranha. A pele... Pele de tubarão tem poros? Não, é cartilagem. Não. Cartilagem não tem poros, né? Aí não sei, né? Esse tubarão tem poros. Esse tubarão tem poros. Se ele tem poros, ele respira. Não, esses tubarões têm poros. O poro só tem pra corpo que precisa de ele transpira. Folículo piloso. É. São ele esses transpirar. Ou esse? Esses. Então, esses. O couro dele não é dele, é de outra criatura que revestiu. Isso. É uma segunda camada, então. Quando você observa esses poros de perto, bizarríssimos, tá? Você olha de perto, você vê... Pelo saindo, tá ligado? Pega uma frestinha de coral, alguma coisa assim, né? E aí você vê esses poros, né? Você cutuca ali com um pedacinho de coral, né? Hã? Claro, né, que eu vou cutucar. Cutuca com um pedacinho de coral. E na primeira cutucada que você dá, esguicha o seu rosto. O que esguicha? O líquido preto. O líquido negro. O líquido negro? O líquido negro dá uma esguichada. Aí você vai cutucando esses poros, né? Vai saindo aquele líquido enegrecido, você pega dois pedaços de corais, assim, ó. e pega com tudo, dá aquela esguichada. Mas você percebe que o poro ele vai abrindo mais. Aí você pega e enfia um outro, aí você vai abrindo, abrindo. E você olha e você vê por baixo da pele, da cartilagem do tubarão. Tá? Quando você abre assim aquele poro bizarro, estranho, você vê uma espécie de uma escama se formando por baixo da pele dele, crescendo. Eu acho que eles já estavam mortos. A mutação ainda estava ocorrendo. Ainda estava ocorrendo. Esse tubarão, em algum momento, ele ia criar escamas. E aí você vai fuçando mais poros, você vê uma protopata de caranguejo. Que louco esse tubarão. Caralho. Onde? E todo poro que você cutuca, sai óleo negro. Esse líquido então é o líquido de mutação. Parece, a gente tem que sair dessa área então. O óleo. Esse óleo negro, que tudo indica, é, tem a ver com essa mutação. Então. Alguns poros que você cutuca, você vai, você não vê escama, você não vê. Patinha crescendo. Parece ser só um poro que surgiu no corpo dele. Um poro bizarro. Então talvez se eu tirar todo esse negócio preto, ele fique bem? Bem morto, talvez. Isso é o que você acha. Você tem que tirar todo o negócio preto e reverter a mutação. Como você reverte? A nível molecular. Nível molecular? Matando. Eu não sou biólogo. Eu não tenho como fazer isso. Você tem que reescrever o DNA do tubarão. Isso aqui não é também, né? Não vai, pega o sangue dele, pega a célula-tronco dele. Ou usa uma magia de desejo. Sim, aí dá pra reescrever o DNA dele. Os dentes são normais. Vamos ver como são os dentes desse bicho aí. Não tem desejo, mas pode ter uma magia equivalente. Olhai, tubarões normalmente eles têm dente em forma de faca. Sim, eles são três fileiras. Certo? Dentes em formas de faca. Esses tubarões eles têm tanto dentes em forma de faca quanto dentes caninos. Caninos? Caninos, aos montes. Presa. Presas aos montes. Ah, o tubarão é um pino. Presas aos montes. Estranho. Cara, não tem nenhuma criatura mais. Não tem. Só réptil, só crocodilo que tem dente assim. Ah, tá bom, vai. Um bônusinho pra fechar com chave de ouro. Vocês estão lá observando a Ciri, né? Ela tá fazendo. Olhando. Poro por poro. Quando você vai num poro. Só um brinco. Gosta assim e quase pega o seu rosto. Vai o alien. Quase pega no seu rosto. É uma garra. Mas não é uma garra de caranguejo. Não é uma patinha de aranha. É, o bicho tem patinha de aranha. É uma estranha. Um pedacinho de braço, atrofiadinho, que ia crescer e se desenvolver, talvez. Tá? Que ele sai de lá de dentro do corpo dele. Tá? Ele é amarronzado. É uma pele amarronzada, coberta de uma carapaça escamosa extremamente dura, uma queratina muito resistente. E essa garra, ela tem. Você não tem polegares opositores? Tem? Não. Não tem polegares opositores. Ela tem três dedos. E termina em garras extremamente afiadas. Marrom, não é do bicho lá do. Na. Onde estaria se formando cotovelinha assim, você vê formações ósseas como se fossem espinhos. Chifres. Não. O braço do Shorn é meio parecido. Lembra. Só que o braço do Shorn, eles são opositores, todos os dedos. Não, mas são assim, não. Esse aqui não, esse aqui é assim, ó. Mas não, se fosse um T-Rex, três, tá ligado? É, como se fosse uma garra de um dinossauro. Entendeu? Dá pra jogar um natureza, mas você do esse braço? Você pode jogar um inteligência cru. Na verdade, assim. Cru? Cru. Ele tem um... E tirar um valor bom. Ele tem um, ó. Ele pega assim, né? Ah, não pode somar nada, não? Deixa eu ver sua ficha. Não tem inteligência, senão eu tô me sentindo. É lembrar. Eu posso lembrar. Você pode lembrar, você tá me zoando. Assim ele talvez lembrasse. Você é outros 500. Já rolou já? Aliás, se tiver inteligência, todos vocês podem rolar, tá? Quando vocês vêm esse pra cima. Ah, eu não vi, inteligência aqui é zero, tá? Então você dançou. A gente já tá descrevendo pra ela, ela pode lembrar. Então você pode rolar. Com desvantagem, tá? Todo mundo curioso, cara, mano. Deu zero, né? Que beleza. Zero? Eu tenho menos um, deu um. Tá ligado, já. Vou rolar. Nossa! Beleza? Joga inteligência, amor. Joga a Lisbeth. Ah, o seu deu. Deu zero. Deu zero. Que pariu. Eu vou jogar pro Briel. Joga pro Briel. Eu vou jogar pro Theo. Joga pro Theo e eu vou jogar pro. Vou jogar pro Theo. Joga pro Celerinho. Seu Celerinho não valeu. Outra pessoa joga pro Celerinho. Joga pro Celerinho aí, gordinho. Tirei dois. Cinco. Nossa, que lixo, hein? Tirei dois e cinco. Briel é bom de inteligência. Ele deu 17. Não, o Briel é bom de inteligência, não. Ele não tem mais tiara. Eu tenho um celeirinho, alguém joga pro celeirinho? Eu tenho um celeirinho, ele tem mais 11 também. Mas o celeirinho você tem que jogar com vantagem, tá? 18 do Theo. 18 do Theo. 20? Tá foda, né? Não, não, não é um ponto heróico. Eu vou rerolar o teste do celeirinho. Tá foda. Tá, o celeirinho ele tem um mais 11 pra ele. Não, ele tem. É só inteligência. Só inteligência? 12. Mais 5, vamos. Mais 5, então 17. Eles são metade da proficiência. 17. Não, vocês são banados, velho. Ah, então eu tiro de 18. É o bônus, mas é o melhor proficiência. Você tira alguma proficiência. Como que ele pode somar? Teste que ele não tem proficiência, ele pode somar metade da proficiência. Quer mais um ponto acrescentar um D6? Pra mim pode ser. Então dá aí. Então dá, filho. Você que tá com o ponteiro. Pelo menos vocês não vão embora pra casa sem saber. É. Então dá aqui. É de alguma coisa que a gente tenha visto, se vocês não estariam? Sim. É do Quert? Ok, 20. É o que eu queria. O Celerinho, ele olha a garrinha, né? Na hora que assim ele dá aquele pulinho assim pra trás, ela pega, levanta assim, né? O Celerinho. Eita! Isso aí parece a pata do cavalinho. Cavalinho? O Dracapin Strill. Oh! Vai com calma aí, maluco. Estou em processo de evolução aí. Caraca, velho. Vai com calma aí, Jess. A minha pergunta é, quem é que tá fazendo isso? Algum cara doente que conhece. O que vocês deduzem disso? Depois dessa, vai todo mundo buga, né, filha? Que os cavalinhos são criados? São os cavalinhos são criados. São mutações. Eles são um tipo de parasita? Não. Não, tem alguém que tem o DNA desse bicho de algum jeito e tá incorporando ele em outros. Celerinho. Algum. Peraí, dá licença aqui. Potinho de. Não tem potinho de poção. Tem sim. Tomei vitalidade. Tomei qualquer uma. Ih. Eu não sei como isso é possível. Mas eu acho que isso aqui, misturado no sangue dele, é o sangue de um cavalinho. Então alguém deve ter injetado sangue no tubarão. Como é que o Celerinho sabe? Eu não conheço. O Celerinho! Celerinho é do mal, filho. O Celerinho! Vamos ser dizer assim. O que ele diz é um devorador de mundos, é isso? É. É o Tarrasque. Alguém pegou o sangue do Tarrasque de algum jeito, não sabemos como. Faz quanto tempo que o Tarrasque passou por essas mãos aí? Faz quanto tempo que passou aí? Deu um Tarrasquinha solta aí. Sim. Caramba, como o cara conseguiu tirar o sangue do Tarrasque, velho? Aí que tá. Acho que ele tava passando. Bracinho. Na verdade, bracinho. Não, isso daí é uma ventosa do bicho que saiu voando. O Tarrasque é uma ventosa. É, mas a pele do Tarrasque é extremamente dura e resistente, mano. Exatamente. Por que eu consegui tirar o sangue desse cara, velho? Mas o Tarrasque é mesmo do mar? Tem que ser alguém que bate bem doído, né? Não, o Tarrasque é doido. Não é sabe, nisso, eu velho. O Tarrasque tem origem da onde? Cada mundo o tem o Tarrasque, na mitologia do D&D, ele é uma criatura criada por deuses elementais. Pra controlar o mundo, punir os seres humanos. Tá, isso daí. Eu não tinha isso. Isso aí é mito só. Na verdade, é mais embaixo. Gente, é assim, tipo... A gente poderia fazer o... usar o... Diversão Divina. É dito que tem um tarrasque por mundo. Pra controlar o mundo. Pra saber quanto tempo vai ter. Controle populacional, aqui, tudo, né? Aí eu expliquei, eu criei uma explicação pra isso. Na verdade, eu roubei essa explicação de outro lugar. Não é controle populacional porra nenhuma, é terra planar o lugar. E aí, um tarrasque. Quando os caras. Aí, não, opa, aqui é da hora, vamos lá. Abre a frente e manda mais. É tipo os caras de Permenta. Manda um batedor, vê como é que é, colhe a informação, se for bom. Sim. Vamos tarrasque. Então, o tarrasque é um alienígena que colhe a informação. Escolhendo os outros também. Só que se tivesse mesmo um por mundo, mas aqui são vários. Na verdade, tem um por enquanto. A gente sabe, tem né? Que descobrir. Alto barulho na cena aí. Tem um acordado, vários sendo feitos e um dormindo. Quando a gente tava lá em Benigui, lá pelo Skype, lá você comentou alguma coisa sobre um bicho andando com múltiplas cores. Aí, que era o. Como, o. Schneipaturubi lá, o bicho, né? Sim. Tá. Antes disso, você falou alguma coisa sobre outra criatura andando também, falou? Que era o Tarrasque. Sim, o Tarrasque. Mas, então, há quanto tempo isso? Eles deram essa informação? Não. Não deram essa informação, não. Então, pode... Mas é coisa assim, tipo de... Cerca de um ano pra cá que aconteceu isso, devastou a vila dos caras e começou a guerra. Tudo bem, é tempo suficiente pra fazer experimento. Alguém conseguiu coletar o sangue do cara e fazer essa merda aí. Tipo assim, eles viram aquele bicho e falaram assim, cara, é um bagulho diferente, vamos tentar pegar o sangue daqui e deve ser da hora pra nós. Vão tomar isso, igual os caras que abriram a cápsula de Césio 137 lá em Goiânia. Os caras olham, nossa, brilha! Mas não fala não porque ele injetar o sangue em mim. Mas não fala. E eu tô quase fazendo isso, senhor. É. Acho melhor não. Não tem, mas eu também acho uma puta merda isso. Mas isso é legal pra fazer. A merda que ela ia fazer era isso. É, a caquinha que eu ia fazer era isso, eu ia pegar o sangue e falar assim, beleza. Não, e demorou, faz isso aí, vai virar um Minion roxo. É? Demorou, eu fiz. Vai virar um Minion roxo. Sei lá, velho, pode ser.